Este é o 11 inicial do Avaí na Guarujá, em nome de RF Caminhões, revendedora Bridgestone Firestone de pneus da linha Transporte. Avaí, meu Avaí. No ano passado, o Avaí não passou da segunda fase. Eliminou na primeira fase o Operário de Várzea Grande e acabou parando no Bragantino e foi eliminado da competição. RF Caminhões, revendedora Bridgestone Firestone de pneus da Liga de Transporte para a Liga 3281-0244. RFcaminhões.com.br. Tá definido, amado amante Avaí. Vem aí a locomotiva, vem aí a Desportiva Ferroviária. Pra frente, Desportiva. Esse time e essa locomotiva. Fala, Dudu. Vamos lá, time que foi confirmado com 1 Felipe, 2 Brian, 3, Lacraia, 4, Espinho e número 6, Christian, 5, Abuda, 7, Valim, 10 para Dum, 15, Madison, 9 para Rael e 18 para Paulo Vitor, o time que é comandado pelo Rossato. E a informação na Guarujá, em nome de Metropolitana Turismo, 27 anos de credibilidade, 32489000. Desportiva. A Desportiva não disputou a Copa do Brasil nem no ano passado, nem em 2015. Em 2014, não passou da primeira fase, foi eliminada pelo ABC de Natal. Pacotes turísticos nacionais ou internacionais, procure a Metropolitano Turismo. São 27 anos de credibilidade. Metropolitano Turismo, ligue 32489000, baixe o aplicativo Metrotour em seu celular. Tá definido, amado amante Avaí, também a Desportiva. Agora eu vou ficar de campana. Tô de campana no árbitro, estou de campana no árbitro. Fique de olho no apito. Fique de olho no apito. O trio é carioca, Alexandre Vargas, Tavares de Jesus. Apita o jogo, João Luiz Coelho de Albuquerque é o assistente 1, Wendel de Paiva Gouveia, assistente número 2. Repetindo a arbitragem de Alexandre Vargas Tavares de Jesus com João Luiz Coelho de Albuquerque e Wendel de Paiva Gouveia. O quarto árbitro aqui do Espírito Santo é o Genderson da Conceição Godoy. E a informação da arbitragem para Casas d'Água, soluções inteligentes para sua casa. Alexandre Vargas Tavares de Jesus, do Rio de Janeiro, nasceu no dia 25 de março de 1989, tem 27 anos, ele é guarda civil e é a primeira dele na temporada. Casas d'Água, soluções inteligentes para a sua casa, televendas 3271-3000, Casas d'Água faz acontece. Agora estou vendo aqui, Dudu, os repórteres no gramado entrevistando, é isso? Cara, eu nunca... fazia tempo que eu não via isso. Olha, viu? Fazia tempo que eu não via isso. A gente isso, tinha viu? O capa aqui na beira do campo que a gente podia entrevistar, só porque a gente estava passando as escalações e tal, não conseguimos bater e o papinho. E acostumado com aquele protocolo que não pode fazer nada, né, Eduardo Fernandes? Que beleza se fosse olha só, assim, olha ali, né? Chamar um jogador, fala bonito, tranquilo. Ó, e que horas tem, hein, Caixa? 7:06. Ah, vamos atrapalhar o começo do jogo? 7:10 agora, 7:10 agora. O Avaí no gramado com seu uniforme branco, Eduardo. Avaí com uniforme branco. Detalhes exatamente por quê, Eduardo? Porque a gente se deslocou para um lado, porque a gente pensou que o Avaí ia atacar pelo outro. E agora você vai outro, né? Vamos lá, não tem problema, vamos caminhar um tá pouquinho. Certo, Avaí de azul e branco, né? De branco, uniforme número 2. Camisa branca com detalhes na manga, na cor azul, calções e meiões com a cor predominante azul e detalhes em branco. Já a equipe da Desportiva com a camisa na cor grená com detalhes em branco. Calções meiões na cor branca com detalhes em grená, meu caro Clodoaldo Pereira. Amanhecer na Guarujá, Jaguari, Jaguarito, alô, Jaguari, Jaguarito, todo dia às 5 da manhã. Os padrinhos de milionários José Rico, Zabalistas de Zezé de Camargo e Luciano, os professores de Maiara e Maraíza. O Avaí está à minha esquerda, a equipe da Desportiva Ferroviária à minha direita. Uniforme grená, short branco, meiões brancos, né, Eduardo Fernandes? É a equipe exatamente, da Desportiva. Exatamente. Alexandre Vargas, o árbitro carioca, já conversa ali com os seus auxiliares. A saída vai ser da equipe da casa, equipe da Desportiva. Lembrando a você, o Avaí precisa de um empate para chegar à segunda fase da Copa do Brasil. Em contrapartida, a Desportiva tem que vencer o jogo. A pequena torcida lá do outro lado, a grená Amor, faz um barulho. Se aglomera no seu reservado para fazer o frisson do estádio. A saída será da Desportiva, o som da Guarujá, abraçando você na internet no canal internacional. No www.radioguarujá.com.br. Às 11:30 da noite, horário de Brasília, você acompanha Rio Branco do Acre e Figueirense. A narração será de Sérgio Murilo, reportagens de José Henrique Coulterman. E você pode participar no nosso WhatsApp no 988026606. A saída será da equipe do Rosato, da equipe da Desportiva. Vai mexendo a bola, ele que falou uma barbaridade, o tal do Rael, né, Eduardo Fernandes? É verdade, o Rael falou bastante, disse que o técnico Claudinei Oliveira tinha sido, né, infeliz. E profetizou, né? Disse que ia fazer o gol aos 43 minutos do segundo tempo e eliminar o Avaí. Então tá, vamos ver, vamos esperar. Rael, o camisa número 9 vai mexer na bola. A equipe do Avaí está à minha esquerda. Se estivéssemos na ressacada, o Avaí ficaria no gol do seu bandeirão. A equipe da Desportiva ficaria no gol do placar eletrônico. Assim você vai visualizar o jogo na internet, porque no momento no rádio você está com a voz do Brasil. A internet no www.radioguarujá.com.br. Agradecendo o seu carinho, seu audiência, obrigado, torcedor, pela sua preferência conosco. Rael, o árbitro, chega ali, o Alexandre Vargas Tavares, conversa com o delegado do jogo. O jogo não começa, porque ainda é cedo, né? São 7 da noite, mais 13 minutos. Horário este brasileiro de verão. 2 minutos para a bola rolar. E o torcedor vem chegando timidamente, mas vem, né, Eduardo? É, aos poucos vai entrando o torcedor da equipe da Desportiva Ferroviária nas arquibancadas do estádio Engenheiro Araripe. Aliás, ô Caixa, você tinha mencionado o Rael, mais um minuto, ó. Um minuto de silêncio. Só como detalhe, viu, Caixa? Diga. O goleiro Felipe também falou uma barbaridade, disse que seria praticamente suicídio jogar fora do Espírito Santo contra o Avaí, que é uma equipe de Série A. Rael foi mais incisivo e disse que o Claudinei tinha sido infeliz. RF Caminhões, revendedora Bridgeton Firestone de pneus na linha de transporte em Palhoça. Ligue 32810244, rfcaminhões.com.br. Atenção, torcedor brasileiro. Alexandre Vargas Tavares, o bolso do Rio de Janeiro, já dá uma olhada no seu cronômetro. A pita bola está rolando para o primeiro tempo. A bola rola na Guarujá. Lacraia, pro jogo, Lacraia domina a bola, empurra o seu quarto zagueiro que é Espinho. Espinho na frente, vou para o Vitor. Vitor devolve outra vez, comprar para Espinho. Espinho chega, pé canhoto, movimentou, o toque na frente para Paulo Vitor. Paulo Vitor para Christian, Christian domina para Paulo Vitor, dominou, marcado pelo Leandro Silva, por baixo, a marcação do Judson, bola bate, seu pé canhoto sai pela liga lateral, é lance favorável à Desportiva Ferroviária, que ataca a esquerda do seu rádio. Christian ameaça, diz que vai colocar dentro da grande área na direção de Rael, sobe Leandro Silva, tira de cabeça, ela sobra na meia canto com o próprio Christian, divide, chega, marcação, Júnior Dutra, melhor para Espinho. Espinho dá um bico na bola, tira, não há impedimento na direção ali do ataque de Rael. Rael dominou, parou, brecou pro baixo, Alemão chega, a bola, uma batida pro gol, pra fora, a paulada do Dum, ela ficou ali na entrada grande área, Dum chegou, meteu uma paulada, assustou Maurício Eduardo. Após o bate e rebate na frente da área do goleiro Maurício, a bola sobrou para o camisa 10 Dum, de primeira com a direita, ele arrematou, a bola passou por cima da meta do goleiro Maurício, que vai pra reposição, tem tiro de meta no início do jogo. Na informação de Brasil Atacadista, economia todo dia. Passe pelo nosso WhatsApp no 88026606, 988026606. Tem mais um lance de lateral para a equipe da Desportiva, que ataca a esquerda do seu rádio. Alcançamos a marca de 1,5 jogados, etapa a primeira bola, aqui com o Christian. Ele movimenta na direção de Paulo Vitor, passa por ele de cabeça, tira Judson, vai lá no alto, tira, espana, sobra com Cassiança. Ele tem domínio, chega Dum, recupera, colocou na frente, na direção ali do Madison, chega a marcação, Judson de cabeça, faz, sobra com Dum. Dum tentou tocar de cabeça, chega de qualquer maneira ali o Ferdinando, bola sobra com o Romulo, faz o toque errado, a bola dividida por baixo, chega de qualquer maneira, Valim, coloca lá atrás como seu goleiro, sai da meta, o Felipe. Esporte não é droga, pratica esporte, um toque da equipe de Edson Curcio, vem de novo a Desportiva com o Espinho, o seu zagueiro, camisa número 4, a Desportiva ataca a esquerda do seu rádio, comezinho desse primeiro tempo, 2 jogados, etapa primeira, 0-0, primeira fase da Copa do Brasil, em Cariacica do Espírito Santo, levantamento de Lacraia, na direção de Paulo Vitor, Leandro Silva, não chega, que chegou Paulo Vitor, na ponta, canta Cristian, pede, lá vem Paulo Vitor, dominou, pé direito, tentou na grande, vai bater pro gol, ajeitou pra Dum, a bola mais atrás, caiu na primeira, na segunda, Alemão chega, tira de qualquer maneira, sai jogando, Alemão com classe, inteligência, na direção de Júnior Dutra, chega a marcação, falta, a arbitragem pegou e marcou, a falta aconteceu, foi do Lacraia em cima do Júnior Dutra, Eduardo. Na ligação direta da defesa para o ataque, o Júnior Dutra tentava o domínio de costas para o seu marcador, aí o Lacraia chegou por trás e fez a falta na intermediária de campo, falta já cobrada pelo Ferdinando, que hoje substitui o Luan, que tem uma pequena lesão na coxa direita. Betão é o capitão, né, Eduardo, é isso, exatamente, né? Exatamente. Ferdinando trabalha com Judson. No globão central do gramado da meia canhota. Tenta ultrapassar a linha aqui de vídeo campo. Ele para, breca, inverte a jogada com o alemão. O quarto zagueiro domina, marcado, acossado, pede a presença de Leandro Silva. Esse se aproxima. O Avaí ataca a direita do seu rádio. Júnior Dutra abriu na referência para ele. Dominou, parou, tentou a finta. Pro baixo, chega Espinho, só na bola, sai jogando de forma legal. Empurra no meio para Paulo Vitor, rolando para Dunha. Não tentou um toque na frente com o Valim. Valim para Espinho. Espinho é bom de bola esse zagueiro, hein? Ele faz o breque, levanta a cabeça, empurra na frente para Rael. Ele é alemão. Alemão sobe, alemão ganha. A bola vai sobrando aqui na frente com o Ferdinando. Não foi na bola, chega o Leandro Silva. A bola reboteou, sobrou com o Ferdinando. Fena para Judson. Judson para Betão. Betão deixou para Capa. Capa domina, vira o corpo. Tem ali o Rômulo pedindo, recebendo na ponta canhota. O Avaí ataca a direita do seu rádio. Chegou o Rômulo, sobrou com Capa. Capa dominou, escapou na ponta esquerda. Vem ele em velocidade, pediu a falta. Diz que não houve nada. É só lateral favorável à Desportiva, Eduardo. Arremesso para a equipe da Desportiva. Quem vai para a cobrança é o Brian, camisa número 2. Perto ou próximo da área técnica do Avaí. 3:50, primeiro tempo 0-0, são da sua rádio Guarujá, que conta às 11:30, Rio Branco e Figueirense de Concerto de Murilo. Olha o Ferdinando pro jogo, ele domina a jogada, empurra a bola com o Judson, dominou no seu sistema defensivo, chama a presença do seu quaseiro, que é Betão. O Betão pra Judson, trabalha ali no global central do gramado, Diego Jadel se apresenta, a meia direita, a ataca a direita do seu lado, joga de branco e azul, lá vem o Avaí com o Leandro Silva, tentou passar pela marcação, breca na primeira, faz o toque atrás, chama a presença do zagueiro central, que é alemão. Alemão tem do lado o Judson pedindo, recebendo, ele para, prende a jogada com o Ferdinando, e Net, amanhã ele mais premiado da banda larga do Brasil. Se você quer uma net, assina a net. Ligue 4848-8844. Vem de novo. Levantamento para Júnior Dutra. Subiu a flanela e está impugnado o ataque havaiano, Eduardo. Júnior Dutra foi lançado, mas estava em situação irregular. Impedimento marcado do atacante havaiano, que hoje utiliza o número 10. Ele que substitui o Marquinhos, que hoje foi preservado para atuar nas duas próximas rodadas. Venha conhecer em Biguaçu, Brasil Atacadista. Estamos esperando você aqui. Tem mais economia para a sua casa, mais lucro para o seu negócio. Pro jogo, com o zagueiro Espinho dominando, empurra para Rodrigo Lacraia. Lacraia domina, levanta a cabeça, parte no outro lado ali o Braga. Ele demora um pouco para fazer a soltura de bola. Tentou ali o levantamento na frente para Dum. Bola passou por ele, ganha a jogada. Foi pro chão, não houve nada. É vantagem. Diego Jardel ganhou. Olha o contra-golpe. Jardel dominou. Romulo tá livre lá bem. Jardel vai bater pro gol. Pesquisa, pancada pro gol. Ele bate errado. Fica uma fera o Romulo e o Júnior Dutra. Ela sobra com Capa. Capa faz o break na primeira. Voltou para Caio César. Caio César empurrando para Ferdinando. Fernando dominou para Caio César. Bola muito forte na ponta. Caio César chega, dominou por baixo, a marcação chega, bola bate, vai embora pela linha lateral. Que coisa! O Jardel foi fominha, tinham dois jogadores, um no lado esquerdo, um lado direito. O Rômulo e o Júnior Dutra estão lá brigando com ele, Eduardo. Até agora, os dois estão conversando com o Diego Jardel, uma barbaridade, porque ele optou pela jogada individual ao invés de tocar para um dos seus companheiros. E aí, o chute bateu na defesa da Desportiva e não deu em nada. Vem de novo a equipe do Avaí, a tentativa com Caio César por baixo. A marcação empurra a Braia pela liga lateral. É lance favorável ao Avaí, que ataca a direita do seu rádio. Alcançamos a marca de 5:40. Bola com Caio César para Capa. Capa, pé canhoto, calibrou, levantou. Rodrigo Lacraia deixou para Espinho. Espinho domina o seu zagueiro. Pé direito movimenta na direção de Rael. Rael chegou de cabeça para quem? Para ninguém melhor, para Leandro Silva, que vai ficar com a bola. Daqui a pouco você acompanha o programa de intervalo. Paulo Citec, assessoria contábil empresarial. Ligue 30-24-77-77 para o jogo com o alemão. O zagueirão central do Claudinei está dominando, empurrando com o Betão. O capitão chega, pede o Fernando e prefere devolver outra vez com o seu próprio companheiro de zaga, que é alemão. O Avaí ataca a direita do seu rádio, visualize na sua internet, no seu smartphone. Levantamento para Rômulo na ponta, linda bola, boa bola, linda bola, boa bola. Ele, o Braia, lá vem o Rômulo, dominou, brecou, vai bater pro gol, ajeitou, rolou para trás, a pancada Ferdinando pro gol. Ela foi embora, foi pela linha de fundo. Arriscar é necessário na vida, às vezes é preciso, Eduardo. É preciso, Ferdinando arriscou, de três dedos, de trivela, e olha que na sua última uma passagem pelo Avaí, ele chutava bem de fora da área. Ele pegou um pouco forte na bola e por isso ela saiu à direita da meta defendida pelo goleiro Felipe, capitão do time que vai para a cobrança, vai para a reposição. Tiro de meta, 0-0, placar na informação de RF Caminhões. Com 7 jogados, etapa primeira, 0-0. Casas d'Água, soluções inteligentes para sua casa. Televendas 3271-3000. Casas d'Água faz e acontece. Uma falta marcada em cima de Abuda. Arbitragem está parando, marcando e lance favorável à Desportiva ali um pouco além da linha aqui de vira o campo. É falta para a Desportiva, se apresenta Rodrigo Espinho. Ele chama ali o árbitro, pede também presença do camisa número 7, Valim. Valim vai colocar a bola dentro da grande área. Os dois zagueiros, os grandalhões, a dupla Lacraia e Espinho vão pra dentro da grande área. Lacraia pra dançar, Espinho pra espetar. É lance perigosíssimo para a Desportiva, que ataca a esquerda do seu rádio, se arruma Maurício. Valim calibrou, levantou na direção de Braia, de cabeça, ajeitou pra trás, chega a zaga tirando a batida pro gol. A bola reboteou na entrada da grande área, bateu Madison. Último toque foi do Lacraia, a bola desviou no Ferdinando, escanteio. Meu Deus, que perigo, Eduardo! Mais uma vez essa bola ficou batendo e rebatendo na área do goleiro Maurício. Por último, sobrou para o jogador Lacraia da equipe da Desportiva, que num giro com a perna canhota arrematou a bola, bateu na defesa do Avaí, saiu pela linha de fundo, tem escanteio, a equipe do Espírito Santo. Valim vem na batida, um pé, uma bola e um quarto e círculo à esquerda do seu rádio. O camisa 7 foi autorizado pelo carioca Alexandre Vargas. Lá vem Valim, o camisa 7, pé direito, calibrou, levantou, quem sobe do outro lado, toque de cabeça pro gol, pela liga de fundo, ela foi embora. Era o Brian, o pequenino, tava sozinho, Dudu. No segundo pau, bela cobrança do Valim. Encontrou o Brian, camisa número 2, tentando cabeceio, a bola bateu na rede pelo lado de fora, mas assim não vale. Tem tiro de meta o goleiro Maurício, na informação de Casas d'Água. RF Caminhões, revendedora Bridgeton Farizão de pneus da Liga de Transporte para a Liga 32810244. RFCaminhões.com.br. O Maurício vai bater o tiro de meta. Eu lembro, o Avaí joga pelo empate para chegar na próxima fase da Copa do Brasil. Sobe aqui, falta do Caio César. Ele subiu em cima do Abuda, falta marcada, carga faltosa, arbitragem está parando, está marcando. Sem torcida não há futebol. Sem futebol não há torcida. Paz nos estádios. Um toque da equipe esportiva de Edson Curcio. É lance com o Rodrigo Lacraia. Deixou para Espinho. Espinho para Lacraia. Lacraia vai passar a linha, equilíbrio do gramado, alcançamos a marca de 9 jogados, etapa primeira 0-0, toque errado nos pés do Rômulo, Rômulo devolveu para Júnior Dutra, Dutra para Diego Jardel, Jardel dominou, esqueceu da bola, sobrou com Dutra, Dutra dividiu, ganhou a jogada, bola sobra com ele na ponta, para Leandro Silva, linda bola, boa bola, é só cruzar Leandro, lá vem Leandro, em velocidade, passou da bola, ele tem que voltar, tem que fazer o toque, demora um pouquinho, dois em cima dele, tentou a pinta, chega ali o Christian, a bola batida, bateu no Leandro Silva, saiu. O Leandro Silva está reclamando sem nenhuma razão, Eduardo. Ah, porque a bola foi dividida e o último toque realmente foi do lateral Leandro Silva. Ele correu com a bola, mas como o gramado está um pouquinho fofo, aí a bola fica presa no gramado, ele passou com a velocidade que ele tem e quando voltou, teve o espaço, o jogador da Desportiva para chegar no bloqueio da jogada e por isso o último toque foi do Leandro Silva. Júnior Dutra domina a jogada na ponta, empurrou, linda bola para Rômulo no globão, um do gramado, Capa partiu na ponta, canta a bola com Capa, Capa dominou, marcado pelo Brian, olhou para a grande área, Júnior Dutra tá pedindo, olha o Capa, levantamento, Júnior Dutra bateu pro gol, sobrou com Rômulo, chega primeiro Rodrigo Lacraia tirando, ela sobra fora da grande área com a Buda para Madison, Madison para Paulo Vitor dominou em alta velocidade, em altas pressões, lá vem Paulo Vitor faz a finta na primeira, na segunda, passou pelo terceiro, vai empurrando a ponta para Brian, linda bola, vai levar o cruzamento, pediu lá o Rael, cruzamento para ele, toque de cabeça, sobrou o Rael, no peito, ajetou a bicicleta pro gol, para fora, pela linha de fundo, Jesus amado. Esse Israel é abusado, esse Israel é danado, esse Israel, ele quer profetizar mesmo, Eduardo! E esse time da Desportiva Ferroviária não é bobo não, hein? A jogada do Madison, que foi costurando todo o setor de meio de campo do Avaí, encontrou o Brian pela direita, cruzamento não daria em nada, mas o Israel dominou de costas pro gol de bicicleta, quase pegou de surpresa o goleiro Maurício, que caiu para fazer a defesa, apesar de não precisar ter tocado na bola. 0-0 placar. Na informação de Metropolitana Turismo. E atenção, galera. Relógio, bola, bola e relógio, acerte o Brasil na sua vida. Cariacica, Espírito Santo, são 7 da noite, mais 25 minutos, horário brasileiro de verão. Adriano Imóveis, garantia de bem-estar em boas mãos. Adriano Imóveis, ligue 3, 2, 4, 4, 8, 5, 5, 1. Informa o tempo do futebol brasileiro. Copa do Brasil, estádio Engenheiro Alencar, Araripe, 11-14, primeiro tempo, e aí, tá ligado, tá sabendo? Ninguém vai vencendo, 0 para a Desportiva Ferroviária, 0 também para o Avaí. Ceilandense e ABC empataram por 0-0, o ABC está classificado para a próxima fase, o Boa Vista do Rio de Janeiro venceu o Ceará por 1-0, está na próxima fase, a Nápoles e Bragantino tá 0-0. A maior emoção viva do esporte. É lance de falta favorável à Desportiva na ponta direita. Se apresenta o Dum. O camisa número 10 vem na batida. Todo mundo se agrupando. Lá vem o Dum. Rolou para trás. Paulo Vitor para Rael. Deixou passar para Brian. Olha o cruzamento. Levantou. O toque. A bola não saiu. Sobrou. A batida pro gol. Espinho. A bola foi embora. Foi pela linha de fundo. Que troca de passes. Que loucura é essa? Que coisa é essa, Eduardo? Uma triangulação. Jogada ensaiada na falta cobrada no canto direito de ataque, a bola chegou pro Brian, o cruzamento passou à frente dos jogadores de defesa do Avaí, também do Maurício, que achou que essa bola não ia dar em nada, mas acabou sobrando pro jogador da Desportiva, que estava perto na pequena área pelo canto esquerdo de ataque. Por pouco a Desportiva não abre o placar. Alcançamos a marca de 12, 25, vem de novo a Desportiva com Paulo Vitor na ponta direita. A Desportiva ataca a esquerda do seu rádio, domina. Paulo Vitor em velocidade, dominou para Rael na cara do gol, ajeitou ele, alemão. Rael tá dominando, a bola vai sobrando com o alemão, a bola vai saindo pela linha de fundo, é só tiro de meta. É só tiro de meta favorável à equipe do Avaí, que vem sofrendo muito nesses 12 para 13 minutos, hein, Eduardo? É, a equipe do Avaí tá tentando atacar, contra-atacar, como sempre faz o Avaí, fechadinho, tentando sair no contra-ataque rápido, mas não tá conseguindo porque a marcação da Desportiva tá bem encaixada e quando vai pro ataque tem muita velocidade e acaba pegando surpresa os jogadores de defesa do Avaí. Eduardo Fernandes no som da sua Rádio Guarujá, abraçando você que está na internet, no canal internacional, no www.radioguarujá.com.br. Obrigado por você, torcedor, estar sintonizando o som 2420, a Copa do Brasil. Olha o Ferdinando, é pro jogo, é pro jogo que eu vou, canto torcedor da Desportiva Ativa, assim como é conhecida. Ferdinando domina a jogada em pó, bola com capa, o Avaí ataca a direita do seu rádio, abraçando você que está na internet, obrigado pelo carinho. Nosso WhatsApp no 98802-6606, 98802-6606, participe conosco, torcedor brasileiro. Olha o Capa dominando, empurrando na ponta para Rômulo. Rômulo dominou, rolou para frente com Caio César. Caio César domina, dois em cima dele, a marcação do Dum. Ele demora para fazer o tapa de calcanhar, ajeitou outra vez com Rômulo. O Rômulo empurrando para Ferdinando. Ferdinando aqui no outro lado com o Leandro Silva. Vai dominar, ajeitou no pé direito, arredonda a jogada. Pede aqui o Judson, bola com ele. Judson tá dominando, parte o Diego Jardel. Demorou, bola assim, bola com o Leandro Silva. Entrou na grande área, é agora cruzamento, bola bate ali no camisa número 5. Acabou da sai pela linha de fundo. A verdade, ele não conseguiu enquadrar o gol para fazer o cruzamento perfeito, Dudu. Os jogadores da Desportiva reclamaram de um último toque do jogador do Avaí, mas não houve. Realmente foi o escanteio. Leandro Silva não conseguiu enquadrar o corpo pro cruzamento. A bola bateu na bunda e foi pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Avaí. Não se... Agora sim, tá ali. O Diego Jardel se prepara pra cobrança. Diego Jardel vem na batida. Na marca de 14,5. Jardel calibrou, levantou. Quem sobe? Sobe o goleirão lá em cima. Fica com ela o Felipe. Sai jogando pra equipe da Desportiva. Olha o contra-golpe. Bola pra Rael. Rael dominou. Marcado pelo alemão. Inverteu a jogada. Do outro lado pra Braia. Em velocidade. Braia tá dominando. Parando, brecando. Marcação vai ser no capa. Ele dá uma olhada pra grande área. Empurra com o Paulo Vitor. Pode bater pro gol. Ajeitou pro Dum. Errado. Melhor pra Caio César. Ganha a jogada. Diego Jardel tá livre. Pedindo, recebendo. Júnior Dutra já abre no outro lado. Ele demora, faz a minha volta, faz o break, trabalha a jogada com calma, com inteligência, parte o Leandro Silva, parte também o Caio César, o toque é para Leandro Silva. NET é a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Se você quer uma NET, assina a NET, ligue 4488-8844, 15 jogados, etapa primeira, para cara fechado, em Cariacica, no Espírito Santo, 0-0. Olha o capa, na frente para Júnior Dutra, de calcanhar, para Rômulo, na cara do gol, ajeitou, ganhou na primeira, reboteou a bola, sai primeiro, Lacreda, um bico, tira de qualquer maneira, Eduardo. Faltou um pouquinho só pro Rômulo chegar e pegar em cheio nessa bola. Jogada do Capa pela esquerda em velocidade, tentou encontrar o Júnior Dutra no contrapé, ele conseguiu ainda dar um toquinho com a perna canhota. Aí o Rômulo foi chegar, mas faltou um pouquinho para que ele arrematasse em cheio contra o goleiro Felipe. Por isso a defesa da Desportiva conseguiu chegar em tempo, 0-0 placar. Fique sempre bem informado com Central Guarujá de Esportes, para casa dos para-brisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada, televendas 3240-600. Levantamento, Maurício vai ser da meta com o pé, tiro, Maurício, um chute errado, Leandro Silva não chega, quem chega aqui no outro lado é o Valim, o camisa 7 domina, marcado pelo Leandro Silva, partiu o Christian vai dominar, Valim calibrou, levantou, chute forte demais, foi embora. Quando só reposição, informe. Muita gente mandando mensagem pra dizer que tá acompanhando a Guarujá, não tem televisionamento, né? O pessoal assistiria na TV, ouviria na Guarujá, agora só ouve na Guarujá e fica imaginando tudo que tá acontecendo. Christian Góes, o Diego da Aguante Comunicação, o Rafinha também, o pessoal ali do Estreito ali que sempre acompanha a Guarujá, todo mundo ligado na Guarujá. Um abraço, Vanessa Gadini também, minha amiga Vivi Cabral, a Gi Severo, Cacá de Paula, aquele abraço, obrigado pela carona. Olha o Júnior Dutra na ponta, tá linda a bola pra Capa, olha o cruzamento no chão, Capa errado, ela sobrou com Capa, dentro da grande área, dominou, foi pro fundo, levantou pra Diego Jardel, bola não saiu, vai sobrando com o Diego Jardel, a chance de novo cruzamento, pé canhoto, calibrou, levantou, sobe a zaga, tira, ela sobra com Júlio, de cabeça pra Jardel, tá impedido o Jardel, ele nem foi na bola, a bola vai sair pela liga lateral. Baixe o aplicativo da Metropolitana Turismo e programe a sua viagem com agilidade. Metrotur, o aplicativo da Metropolitana Turismo. Ligue 3248-9000. 17 jogados, etapa primeira, placar fechado. Copa do Brasil 0 para a Desportiva Ferroviária, 0 para o Avaí, no estádio de Engenheiro Alencar Araripe, no Espírito Santo, em Cariacica. É lateral. Eles querem o quê? Querem impedimento? Não foi dado impedimento? Eles queriam impedimento, eles queriam a saída de bola, eles queriam lateral, eles queriam tudo. A Desportiva faz um carcel por qualquer lance. RF Caminhões, revendedora Bridgeton Farison e pneus na Liga de Transporte em Palhaça, Liga 3281-0244, rfcaminhões.com.br. Às 11h30 da noite tem Sérgio Murilo, tem Rio Branco e Figueirense, ao lado de José Henrique Coutreman. Olha o Ferdinando dominando, empurrando a bola com o Romulo, Romulo dominou para o Brecu, deixou com o Caio César, partiu, olha lá o Capa, na ponta canta, linda bola, Elio Braia, Capa vai chegar de cabeça, colocou na grande área, sobe aqui o espinho de cabeça, afasta, ele vai bola sobrando na frente, e com o Dum para Valim, Valim para Paulo Vitor, olha o contra-golpe, já tem o nosso WhatsApp, o Paulo Vitor domina na meia esquerda, dominou, deixou para trás a marcação do Júlio, lá vem Paulo Vitor, ganhou em velocidade, faz o break, faz a volta, Braia tá livre, pedindo, recebendo, bola para ele, no bico da grande área, vai pintar o cruzamento, todo mundo se agrupou na entrada da grande área, Rael de cabeça para fora, pela linha de fundo. Deixaram o Rael na marca do pênalti, solito, Dudu. Jogada do Braia pela direita, no bico direito da área. O Brian cruzou e aí apareceu o ataque da Desportiva Ferroviária para mandar pela linha de fundo. Tem tiro de meta, Maurício mais uma vez chegou com perigo a equipe da Desportiva Ferroviária. Sabe quem também está ouvindo agora já? Diga! Fabinho Andrade e o Rafinha do Floripa Futsal. Grande Rafinha! Sussi Rafinha, cabeça de gelo, take it easy. WhatsApp agora já, 988-026606, Edson Curcio. Vamos lá, o torcedor tá aqui, ó, pra cima deles, Leão, um abraço pra vocês da rádio e beijo pra minha filha Vitória, né, quem tá ligada conosco é a Valéria, é João Pereira de Itapema, Havaiana, escutando a Rádio Guarujá, aqui em Pontal do Paraná. Vamos, Leão, e manda esse abraço pro Diego Jardel, manda o Diego Jardel embora, é o Bito do Caminho Novo, tá certo, tá ligado conosco também, e o grupo... que é Elite Havaiana, Havaí é Elite, amigos do Havaí, todos ligados na Guarujá. Um abraço, Kraus, é o torcedor, é, tá ligado, Clodoaldo. Um abraço, a galera, no 988026606, Ferdinando empurra pra Calcessa, Calcessa dominou, Capa abriu na ponta, canhota, tá livre o Capa, Ferdinando, tá livre, Ferdinando, Ferdinando faz o break, faz a minha volta, com dificuldade, devolve no seu senhor defensivo com seu quarto zagueiro, que é Betão, o xerife levanta a cabeça pra Alemão, Alemão chega, domina o trancaço, empurra na frente pra Jardel, linda bola, se acaba embora, hein, vai Jardel, na ponta, chegou, ganhou, ah, ele tentou ficar com a bola, mas adiantou demais, por isso ele preferiu colocar a bola pela linha lateral, é lance pra Desportiva Ferroviária. Casas d'Água, soluções inteligentes para sua casa. Televendas 3271-3000. Casas d'Água faz acontece. Falta do Leandro Silva. Fica bravo, Leandro Silva. Mas a falta aconteceu em cima do Paulo Vitor Eduardo. Aqui no canto esquerdo de defesa. Tem falta para cobrar a equipe da Desportiva Ferroviária. Quem vai para cobrança é o Espinho. O Espinho na bola vai furar, né? Cuidado, Mesquita. Espinho, hein? Mesquita tá mandando um abraço e está acompanhando agora o Jai. Diz que sábado tem time das estrelas. Um abraço grande, professor Mesquita. Marquinhos Santos. Filho do seu Luiz, também ligado conosco, obrigado pelo carinho. Hoje tá descansando, né? Tá se recuperando, porque final de semana tem jogo, domingo é Havaí Brusque na ressacada. É catarinense, aqui é a Copa do Brasil com o Diego Jardel pro jogo. Jardel tá dominando, parando, brincando, pé canto na bola, ele dá uma olhada no Romulo, se apresenta o Caio César para ele falar com o Júnior Dutra. Dutra dois em cima dele, tem que voltar na jogada. Devolve atrás com o Leandro Silva, Leandro Silva com o Júlio. O camisa 8 inverte a jogada, chamando a presença do seu zagueiro, que é Alemão. Alemão tem Jardel pedindo, ele prefere ir mais na frente com o Betão. Betão vai tentar ultrapassar a linha aqui do gramado. Ah, o Havaí tá atacando a direita do seu rádio. Visualize o jogo, hein? Como se estivesse atacando o gol do placar eletrônico da ressacada. Bola com o Capa. Dominou, foi pro fundo. Ele é a marcação do Dudu. Lá vem o Capa. Ganhou, linda bola. Boa bola. Pé direito. Faz outro break pra fazer o cruzamento agora, Capa. Arredondou. Deixou atrás. Bola com o Ferdinando. Ferdinando faz o cruzamento. A bola bate em cima do corpo ali do Valinho. Vai sobrando com o Paulo Vitor. Por baixo, o Ferdinando. Ele teve que dar o carrinho, né, Eduardo? É, aí apareceu a função do primeiro volante, que é o Ferdinando. Ele tentou cruzar na área. A bola bateu na defesa. Sobraria para o Brian puxar o contra-ataque. Aí ficaria difícil pro Ferdinando. Ele foi obrigado a dar um carrinho, colocar a bola para fora, tem arremesso a equipe da Desportiva. E atenção, galera, relógio, bola, bola e relógio na Guarujá. Acerte o Brasil na sua vida, são 7 da noite, mais 35 minutos. No Espírito Santo, em Cariacica. Adriano Imóveis, garantia de bem-estar em boas mãos. Adriano Imóveis, ligue 3244-8551. Informa o tempo do futebol brasileiro. Copa do Brasil, primeira fase, estádio Engenheiro Alencar, Araripe, no Espírito Santo. São 22 cravados, etapa primeira de jogo. Já já eu volto, porque tem uma falta perigosa para a Desportiva com Valim. Valim calibrou, levantou na direção do Espinho, toque de cabeça, posse de bola errada. Vai chegar ali o Cassiasa para dividir, para ganhar. A bola sai pela linha lateral, lance para a equipe do Havaí. 22 jogados, etapa primeira. E aí, tá ligado, tá sabendo? Ninguém vai vencendo, 0 para a Desportiva, 0 também para o Havaí. Anápolis e Bragantino vão empatando por 0-0, hoje tem Libertadores. O Botafogo joga contra o Olímpia às 21h45, no mesmo horário, Atlético Paranaense e Deportivo Capiatá. a maior audiência esportiva do Brasil. Vai mudar. Tem Gendodó, hein? É. Leandro Silva? Leandro Silva. Gustavo Santos já tá se posicionando, já tá correndo, porque a casamata do Avaí é do outro lado do campo. Então e o Gustavo Leandro Santos Silva tem que dar um pique pra entrar em campo. Leandro Silva... Deu um soco no gramado, acho que foi um que sentiu, hein? É, sentiu bastante. Deu soco no gramado, Leandro Silva, sentiu, Leandro Silva, não dá mais pra ele. E aí começa a preocupar, né, Caixa? Porque o Claudinei já perdeu o Luan na última rodada do Catarinense. Vai ficar de fora, ficou de fora do jogo de hoje, talvez fique de fora do jogo do fim de semana. O Denilson fraturou um dos dedos da mão esquerda, perdeu o último jogo, tá perdendo esse jogo. Não é certeza pro jogo de domingo contra o Brusque. Agora o Leandro Silva que preocupa também. Torcer pra não ser nada, né? É, ele deu um soco no gramado, balançou a cabeça de forma negativa. Na marca de 23, Edson Curso, tem o nosso WhatsApp, o ouvinte tá participando, bombando no 988026606, Edson. Ó, só aqui no smartphone, ouvindo agora já, um abraço a toda a equipe, o Luiz de Barreiros, o Ariel, o argentino havaiano, tô aqui na Quente Buenos Aires, acompanhando o jogo pela Guarujá. Próximo domingo estarei na Ressacada. Um abraço aí pro Gustavo, pro Mário, pro Fino, pro Eric e pro pessoal da torcida Avaí Net. Tem mais um, Hugo de Capoeiras. Tá ouvindo, tá ligado. Tá todo mundo, Clodoaldo, ouvindo você. Um abraço pra essa galera. Obrigado pelo carinho. Mudou o Avaí, Dudu. Saiu Leandro Silva, entrou o Gustavo Santos com a número 14. Gustavo Santos, 14, no Avaí. Que coisa, hein? Lançamento na ponta, Braia e Capa. Capa chega, ganha a jogada, divide, mas o Braia é mais forte. Chegou na ponta, ganhou, foi pro fundo, pé esquerdo, levantou a bola, explodiu na marcação do próprio Capa. Sobra outra vez com o Braia. E o Leandro Silva tá saindo lá do outro lado, saindo com a cabeça balançando. Bom é que ele tá pelo menos caminhando, caminhando, né, caminhando sem manctolar, né? Menos mal, mesmo assim a gente tá vendo que ele tá balançando a cabeça e que ele deu um soco no gramado. Que coisa, um belo jogador. Voltou bem o Leandro Silva. Aqui Gustavo domina, o irmão do Marquinhos está parando, brecando, empurrando a jogada para Diego Jardel, em velocidade ganhou, deixou para trás a marcação do Valim, lá vem Jardel em altas pressões, em altas velocidades. Jardel está dominando atrás, tem Gustavo Santos, pé direito, levantamento, bola no peito do Espinho, ela sobra, mais à frente, Gustavo Santos não chega, quem chega aqui é Christian, pé canhoto na bola, levantou errado, Capa chega, intercepta a jogada, rola com Caio César dominou, demorou, Caio César perdeu a bola, mas Betão chega para recuperar, Caio César tinha dois na sua frente pra tocar, ele não tocou, Dudu. Não tocou, e aí depois ele não pode reclamar de chance, né? Caio César teve mais uma e agora tá fazendo de tudo pra desperdiçar. O Renan Schlickmann tá ouvindo a gente, mandou um abraço, Caixa. Grande, Renan, aquele abraço, marca de 25 jogados, etapa primeira do jogo, placar tá fechado, tá 0-0, na Copa do Brasil, no Espírito Santo, em Cariacica, no estádio Engenheiro Alencar Araripe. Brasil Atacadista, venha conhecer a nossa primeira loja em Biguaçu e faça economia todo dia, fácil acesso na marginal da BR-101. Tem posse de bola para que o Novaí com o Júnior Dutra, Dutra para Caio César, na ponta canhota, em velocidade perdeu, e na sequência cometeu a falta, e o Claudinei disse, vamos jogar, né, Eduardo Fernandes? É, tá pedindo, né, tá pedindo pra jogar. Mas o Caio César tá fazendo tudo pra não acontecer isso, né? Vanguarda Esportiva, 60 minutos de jornalismo esportivo na voz do eclético Cleiton Ramos, de segunda a sexta, às 11 da manhã no São da Guarujá. Domina Paulo Vitor para Dum, Dum para Christian, Christian e Diego Jardel chega, antecipa essa marcação com o Gustavo, Gustavo para Judson, Judson tá dominando, devolve aqui com o próprio jogador Diego Jardel, Jardel para Júnior Dutra, Dutra de primeira, empurrando para Judson, Judson na frente para Caio César dominou, devolveu para Ferdinando, Ferdinando tem ali o Romulo pedindo, demora um pouquinho, agora sim, bora com o Romulo, partiu Capa na ponta, lá vem o Romulo, pode bater pro gol, ajeitou, levantou pra Júnior Dutra, sai da meta, Felipe faz a defesa, Eduardo. Muito forte, o Romulo tentou encontrar o Júnior Dutra, invadindo a área do goleiro Felipe, mas a bola foi muito esticada. Por outro lado, o Capa tava pedindo a bola e ficou conversando com o Romulo, que queria ser lançado pelo canto esquerdo. Daqui a pouco você acompanha o programa de intervalo para o Citec, assessoria contábil empresarial, ligue 30 24 77 77. Vem de novo a desportiva, a bola mais à frente com o seu zagueiro Espinho, Espinho pra Lacraia, Lacraia domina, ultrapassa a linha incrível do gramado, a desportiva ataca a esquerda do seu rádio, você está ligando, você está na internet agora no seu smartphone, tá 0-0, é Copa do Brasil, o Avaí ataca a direita do seu rádio, joga de branco e azul, levantamento para Júnior Dutra, não há impedimento, Júnior Dutra dominou, ele o Lacraia, faz o breque, faz a volta, levantou, da frente para Jardel, dominou, é para fazer Jardel, pé canto, vai bater pro gol, pancada pro gol! Gol! Avaí! Diego Jardel, camisa número 9. Ceará, ele faz o passe, Rômulo desloca o zagueiro, deixa Jardel em condição, ele domina com um pé canhoto, leva, chega, bate pro gol, a bola passa pelo Felipe, vai pro fundo da rede. A segunda fase da Copa do Brasil começa aparecendo o calendário do amado amante Avaí. A segunda fase da Copa do Brasil começa a ser pavimentada. Jardel, Jardel, o criticado Jardel, o decisivo nas horas importantes, Jardel. O relógio da Guarujá marcava na hora do gol. Sete minutos jogados, etapa primeira de jogo. Jardel vai lá, dá uma olhada nos olhos do Felipe e diz: ei, Felipe, todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque. No Super Futebol Guarujá, amado amante Avaí, um Diego Jardel, o moço de Águas Mornas. Locomotiva Desportiva 0. Que puxada de corpo deu Rômulo e que lançamento fez o Júnior Dutra! A inteligência do ataque havaiano. Primeiro lançamento do Júnior Dutra. Ele dominou a bola, fez um giro para cima do marcador e tocou cruzado para a chegada ou do Rômulo ou do Diego Jardel. Inteligentíssimo Rômulo, que passou à frente da defesa num X com o Diego Jardel. Pelo outro lado, Diego Jardel dominou a bola. Foi carregando, deu o primeiro passo. O segundo toque na bola. O terceiro. E quando ele viu que o goleiro ia cair para a esquerda, ele soltou uma bomba no canto esquerdo do goleiro Felipe. Inapelável, Diego Jardel, na inteligência do ataque havaiano. Sai na frente em Cariacica. Se já tinha vantagem do empate, agora tem mais ainda. O Avaí tem um no placar do Diego Jardel. Gol de Águas Mornas para o Brasil. Para a Copa do Brasil, Diego Jardel, 1-0, Avaí, Edson. É o primeiro do Diego Jardel, o primeiro que marca o Avaí, o primeiro que sofre a Desportiva. É o gol 48 da competição. Que bacana, que legal. O Avaí tá na frente, pessoal. Mas aqui deu uma parada porque tem sinalizador ligado. Tinha, né, Eduardo Fernandes? Tinha um sinalizador, apenas um sinalizador na arquibancada que fez um fumacê desgraçado. E o árbitro parou o jogo. O árbitro parou o jogo corretamente para apagar o sinalizador. Agora sim, recomeçaram, apagaram o sinalizador. Uma fumaça danada no estádio Engenheiro Mararipe. Na marca de 20 para 30 minutos, um pro amado Mantiavan Diego Jardel. Diego Jardel, ele é cruel. Aqui tem posse de bola outra vez com a Desportiva. Levantamento para Real, Real para Paulo Vitor. Paulo Vitor dominou, tentou passar para a marcação. Breca começa atrás com o Espinho. Seu zagueiro domina, Lacleia pede e recebe na linha equilíbrio do campo. Ele tenta projetar seu campo ofensivo, tenta puxar a equipe da Desportiva no ataque. Levantamento é para Brian, bola vai muito forte, vai pela liga lateral, e lance favorável ao Avaí. E atenção, galera, relógio, bola, bola e relógio, acerte o Brasil na sua vida. Sete da noite, mais 44 minutos, em Cariacica, no Espírito Santo, horário brasileiro de verão. Adriano Imóveis, garantia de bem-estar em boas mãos. Adriano Imóveis, ligue 3244-8551. Informa o tempo do futebol brasileiro. Copa do Brasil, primeira fase, estádio Engenheiro Alencar Araripe. Alcançamos a marca de 30 cravados, etapa primeira. E aí, tá ligado, tá sabendo? O amado amante Avaí vai vencendo com gol de Diego Jardel. 1 para o Avaí, 0 para a Desportiva. Finais pela Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu o Napoli pelo marcador de 3-1 e o Bayern de Munique goleou o Arsenal por 4-1. A maior audiência esportiva do Brasil, bola com o Júnior Dutra. Partiu o Rômulo na ponta, bola pra ele, Rômulo ganhou. O Judson tá ali como um atacante. Lá vem o Rômulo pra Júnior Dutra pra fazer o segundo. Dutra bateu pro gol, espalmou. Judson, bola sobra com o Felipe. Reboteou Felipe de novo e a falta foi marcada. Que lance, um contra-golpe fulminante. O chute do Júnior Dutra, a defesa. O Judson chegou dividindo, na sequência carga faltosa. Mas o Avaí deu outra espetada em cima do zagueiro. Espinho aí, não foi, Dudu? Da maneira vai de ser, né? Canto esquerdo de ataque, o Júnior Dutra foi lançado, invadiu a área e aí ele arrematou rasteiro no contragolpe, no contrapé do goleiro Felipe. Ele conseguiu cair e fez uma bela defesa, mas ele soltou a bola. O Judson estava aparecendo para completar para o fundo da rede. Ele tentou mais uma vez, a bola esbarrou no Felipe. Na sequência estava chegando mais um jogador do Avaí e aí esse atleta fez a falta para cima do camisa número 5, a Buda. O árbitro estava perto do lance, marcou a falta. 1-0, vence o Avaí. Grande abraço a você ligado conosco. Aqui Bertão vem dominando, foi pro chão, pediu a falta. Falta marcada, arbitragem para o Barco. É lance favorável outra vez a equipe do Avaí que não tem pressa. Alô, Christian Góes, aquele abraço. Obrigado pelo carinho, Christian. Ouvindo o som da sua Rádio Guarujá, muita gente conosco. Hoje não tem TV, né? Hoje o radinho é a imagem do coração. O radinho é a imagem do leão. E às 11h30, você, torcedor do Figueirense, fique ligado. Tem pra você Rio Branco e Figueirense na voz de Sérgio Murilo e José Henrique Coulterman. O Avaí tá legal, tá na frente, tá bonito, né, Eduardo Fernandes? Tá na frente, tá bem. Agora tem dois gols de vantagem, né, Caixa? Porque se já tinha um empate a seu favor, agora tem mais um gol. A Desportiva tem que fazer dois para passar de fase e não tá sendo fácil fazer gol no Avaí nos últimos jogos. Campeonato Catarinense, 5 partidas, o Avaí sofreu apenas um gol. Ferdinando domina a jogada, faz o toque errado, a marcação chega de mim, domina outra vez Ferdinando. Arbitragem parou, marcou a falta do próprio Ferdinando lá na ponta direita, lance para a Desportiva. Depois que a bola parada, eu lá tenho bola cruzada para a Super Rosa, prazer em servir você. E Fertil e Floripa, o complexo esportivo mais completo, ligue 3337-2060. Ah, vem de novo a Desportiva, a locomotiva, colocando o seu time nos trilhos. Empurra a jogada, Valim para Lacraia. Lacraia tá dominando o espinho, pede, recebe. O técnico Rossato tá bravo, pede atitude ao seu time. Levantamento para Christian, da bola muito forte e o Rosato pede calma, pede paciência. Net, a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Se você quer uma Net, assina a Net, ligue 4248844. Quem está feliz é a Vivi Cabral, quem está feliz é a Giane Severo, quem está feliz é a Cacá de Paula, quem está feliz é a Vanessa Gadini. Tá todo mundo sorrindo com o Leão. Posse de bola outra vez, quem chega é espinho de cabeça, coloca a bola pela linha marginal do gramado, lance favorável, outra vez uma vez que ataca a direita do suado com o Gustavo. Leandro Silva saiu lesionado, Leandro Silva saiu machucado, preocupa Leandro Silva. Levanta para Judson, Judson para Rômulo. Ele é a marcação do Braia, Braia chegou, Rômulo vai ganhar. Ih, rapaz, ele espirrou, tá com o Braia, mas o Rômulo ficou procurando a bola, Eduardo. O Rômulo tentou pegar essa bola, tentou ficar com a bola, o Braia tava na dividida com ele, mas aí o Braia conseguiu levar a melhor e ficou com o domínio da bola. O Rômulo tentou achar e não conseguiu. Vem de novo o Rael para a Desportiva, marcado pelo Caio César, foi pro chão, pediu a falta, é falta. Caio César, calma, Caio César. Ali tem que cercar, ele tava de escorça, quase na linha de fundo. Tem que ter calma, né, Dudu? Como é que é? Tequirize. Tequirize, cabeça de gelo, tequirize. Falta no canto direito de ataque, quem se prepara para fazer a cobrança é o camisa 7, Valim. Valim vem na batida. Casas d'Água, soluções inteligentes para sua casa, Televentas 3271-3000. Casas d'Água faz, acontece. Ela na ponta direita, a Desportiva está atacando a esquerda do seu rádio, a esquerda do seu receptor de internet. Lá vem Valim, pé direito, calibrou, levantou, toque de cabeça pra fora. Ih, rapaz, o Lacraia ficou sozinho. O Maurício tá bravo com o Caio César, tá dando uma bronca nele. Você não foi nele, você deixou ele cabecear, Dudu. Em tudo quanto é lugar do campo que tá o Caio César, alguém reclama com ele, rapaz. Não tá certo, alguma coisa, algo de errado não tá certo nisso aí. Tiro de meta pro Maurício. Net, a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Se você quer uma Net, assina a Net, ligue 4048844. 35 gravados, etapa primeira, 1 para o Avaí. Diego Javel, o Cruel, marcou aos 27 do primeiro tempo, 0 para a Desportiva. Rômulo divide, bola sobra com Judson de cabeça, impondo outra vez na frente. Tentativa seria ali com o jogador Júnior Dutra, sobra com Paulo Vitor. Paulo Vitor e Diego Javel. Javel não chega, bola sobra com Paulo Vitor em velocidade, marcado pelo Judson. Lá vem Paulo Vitor, entrou na grande área, dominou, ajeitou, bateu para trás. A marcação chega, bola vai entrando. Chega Alemão, Alemão, a solução, Alemão, a salvação, tira. Ela sobra outra vez com Valim, Valim colocou na grande área, Judson tira de cabeça, ela sobra lá na ponta, ele tá com Braia, Braia marcado pelo Rômulo, empurra a bola mais atrás, a tentativa com a Buda tem o Du pedindo, lá vem a Buda pra Braia, no bico da grande área, atacando a esquerda, pé direito, calibrou, levantou a bola, explodiu na marcação, vai saindo pela liga de fundo, não saiu ainda, chegou capa de forma legal, inteligente, e dá um bico, tira a bola, sobra outra vez com a zaga, já tem o nosso WhatsApp no 988026606, muita gente participando, bola com Dum, tá dominando o camisa 10, perdeu, Júnior Dutra dominou, Jardel tá pedindo, bola com Jardel, ultrapassa a linha, equilíbrio do gramado, faz o break, dois em cima dele, ajeitou, a bola atrás com o Gustavo, Gustavo pra Judson. Judson tem na frente o Ferdinando. Ferdinando já inverte a jogada. Lá onde está o Rômulo. Rômulo deixou a bola passar. Vai chegar no Capa. Capa vai pedir a bola. Rômulo conduz ainda. Na ponta, canhota. Vai atacar a direita do Silvio. Bola com Capa. Dominou. Empurrou para Rômulo. Mano a mano. Mano a mano. Mano a mano. Lá vem o Rômulo. Dominou na ponta. Perdeu o contato com a bola. E o contra-golpe da Desportiva com o Matson. Matson ultrapassa a linha. Incrível do gramado. Marcado pelo Ferdinando. É na ponta direita. Lá vem o Matson. Olhou para a grande área. Real fechou na marca do pênalti. Lá vem o Matson. Pé direito. Calibrou. Levantou. Bateu pro gol. Alemão tirou. sobra com o Madison, dá um bico na bola, aqui na frente da grande área, bola sobra outra vez com o Valim, é pressão da Desportiva, perde pelo placar de 1-0, vai e vence com o gol de Jardel, Valim ajeitou, Brian pediu, tá livre, enquadrou o corpo para fazer o cruzamento, pé direito, calibrou, levantou no chão, a marcação chega, sobrou, a batida do Dum, a bola sobra com o Capa, WhatsApp Guarujá, 988026606, Edson Curcio. O Iago do bairro Saco Grande tá ouvindo e torcendo para o Leão, dali Avaí, fazendo um lanche com a esposa e o filho, curtindo a Super Guarujá, Sancler, lá no Jardim Eldorado. Abraço a todos da Guarujá, Dudu, Caixa e o Edson, os melhores da capital. Baita transmissão, Tony Marcos, da rádio Ulha Negra, lá de Criciúma, o Anderson de Capoeiras, tô aqui secando o Avaí, ouvindo a melhor rádio de Floripa, Caixa. Um abraço para essa galera, este é o rádio, o veículo de comunicação mais importante do planeta. Olha o Júnior Dutra, é pro jogo, no Globo Central do Gramado, em Pâmara, confeitando no fino para Caio César. Caio César para Capa, na ponta, ganhota, Rômulo vai fechar na marca do pente, lá vem o Capa, vai tentar marcar, passar pelo Brian, levou pro fundo, bloqueou, dominou, achando o cruzamento, pé esquerdo, levantou, Júnior Dutra, Diego Jardel de cabeça, espalma o goleiro, sobrou com o Diego Jardel, a chance, o novo cruzamento, pé esquerdo, vai, pode até bater pro gol, ajeita a jogada, tentou para Caio César, primeiro a defensa. Que pecado de bola, Eduardo. Demorou demais o Diego Jardel. O detalhe é que o Capa, pelo canto esquerdo, fez uma belíssima jogada e cruzou na cabeça do Diego Jardel. O cabeceio fez com que o goleiro Felipe fizesse uma bela defesa. Na sequência, o Diego Jardel teve o Judson para tocar. Ele preferiu esperar. E aí o Judson ficou uma fera com ele. Tem cartão amarelo. Judson que matou o contra-ataque da Desportiva. Lance favorável a Paulo Vitor. Pintou cartão, é? Sim, Judson. Judson recebe cartão amarelo para Judson. Olha o Braga, domina, parte aqui, uma muda na ponta, deixou para Braga. Sai da ponta, vem pro meio. Atrás a jogada, chama a presença do seu zagueiro, que é Rodrigo Lacraia. Lacraia domina em velocidade, empurrou na frente para Matos, condição legal. Ajeitou, entrou na grande área, por baixo, chegou Capa. Escanteio, está apontando o árbitro para a Desportiva Ferroviária, Eduardo Fernandes. Tem mais um tiro de canto, a equipe da Desportiva Ferroviária, agora pelo lado direito. Quem se aproxima para fazer a cobrança mais uma vez é o Valim. O Capa tinha ficado caído no gramado por conta dessa dividida, mas tá tudo certo com ele, já ficou de pé mais uma vez. Tem tiro de canto, Valim vai pra cobrança. Vem na cobrança, Valim. Alô, Daniel, lá no Ribeirão da Ilha ouvindo a gente. Pessoal lá em Forquilinhas também ouvindo. A Valência Gadini tá sofrendo com o Leão. Aqui tá 1-0, tá legal, hein? Se apresenta, Valim, calibrou, levantou, toque pra trás, já sobra com o próprio Valim. Ele divide, a bola reboteia, vai sobrando de qualquer maneira, falta. Ele pegou uma foto ou lateral? Ele deu foto e foi no apelo do Bandeira, e o Bandeira está dizendo que a bola é do Avaí, né, Eduardo? Isso. Deu apenas a reposição para o goleiro Maurício. Pelo menos ele está indicando ali o assistente número 2, o Wendel de Paiva Gouveia. Vai o Maurício para a reposição. Baixe o aplicativo Metrotour e programe a sua viagem com tranquilidade. Metropolitana Turismo, 27 anos de credibilidade. Ligue 3248-9000, placar de 1 para Avaí, 0 para Desportivo. Diego Jardel marcou, hein? O Cruel, o menino de Águas Mornas, aos 27 do primeiro tempo. Levantando para Júnior Dutra, sobe Rodrigo Lacré tirando. Ela sobra com o Rael, ele o Betão. Rael domina, foi pro chão, pediu a falta, levantou, ganhou, reboteou pela dividida. Falta foi do Fernando, apontando o árbitro. É lance outra vez para Desportivo Ferroviária, que ataca a esquerda do seu rádio. Dum vem na batida. Venha conhecer em Biguaçu, o Brasil Atacadista. Estamos esperando por você aqui ter mais economia para sua casa e mais lucro para o seu negócio. Se apresenta a Valim, o camisa número 7, vai colocar dentro da grande área. Os grandalhões estão chegando por lá. Os dois zagueiros, Lacraia e Espinho, e mais o Rael, o camisa número 9. Mais à frente, se apresenta também do lateral esquerdo, Christian. Lá vem Valim, levantamento na direção ali do Espinho, colocou para trás, a bola foi embora. Apenas acompanhou o Maurício Eduardo. Apenas acompanhou o goleiro Maurício depois dessa jogada. A falta que foi cobrada de longa distância, mas não deu em nada. Pessoal da Forquilinha, o Aguinaldo tá mandando mensagem. Pessoal da Forquilinha toda ligada na Guarujá, acompanhando o Avaí. Grande Aguinaldo, toda da Forquilinha, ouvindo a gente. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Tem Forquilinha e Forquilinhas, né? É, mas o pessoal da Forquilinha tá ouvindo a gente. Valeu, gente. Forquilinha em São José? São José. Isso aí, Forquilinha, tá certo. Aquele abraço pra essa rapaziada ouvindo a gente no som da sua rádio Guarujá. Sobe aqui o Espinho, tira a sobra com Paulo Vitor e Matson. Deixou pra Paulo Vitor, ganhou. Ele é rápido, deixou pra trás o Capa. Lá vem Paulo Vitor, Rael pediu, dominou, brecou, perdeu com o lado com a bola, passou com o Matson. Matson na primeira, na segunda, na terceira, foi pro chão. Ele disse que não houve nada. Tá certo, se jogou o Matson. É lance com o Rômulo. Rômulo ganha, em velocidade. Ultrapassando em equipe do campo, empurrou pra Júnior Dutra. Lá vem Dutra, na ponta esquerda, dominou, faz o break, faz a finta, dois em cima dele, ganhou na primeira, na segunda, dividiu pro baixo, falta do Júnior Dutra em cima do Lacraia, Eduardo. Tentou fazer a jogada individual pra cima de dois marcadores, mas quando viu que o Lacraia tinha colocado o corpo na frente do Júnior Dutra, o atacante do Avaí cometeu a falta. Goleiro Felipe vai para a cobrança, tem pressa, a Desportiva precisa de dois gols para passar de fase na Copa do Brasil. E atenção, galera, relógio, bola e relógio, acerte o Brasil na sua vida! Sete da noite, mais 56 minutos em Cariacica, no Espírito Santo. Adriano Imóveis, garantia de bem-estar em boas mãos. Adriano Imóveis, ligue 3244-8551. Informa o tempo do futebol brasileiro! Copa do Brasil, primeira fase, estádio Engenheiro Alencar Araripe, no Espírito Santo, 42 jogados, etapa primeira, e aí, tá ligado, tá sabendo? O amado amante Avaí vai vencendo com gol de Diego Jardel, Avaí 1, Desportiva 0. Pelo campeonato baiano, Vitória vai vencendo o Flamengo pelo marcador de 1-0. Pelo campeonato paulista, o Corinthians empata com o Novo Horizontino por 0-0, e Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta também no 0-0. A maior audiência esportiva do Brasil. Júnior Dutra de cabeça tira para trás. Ela vai sobrando aqui com o Rodrigo Lacraia. Lacraia tem o Praia pedindo. Ele demora, faz o toque do outro lado com o Espinho. Espinho dominou, breca a jogada, devolve outra vez com o Paulo Vitor. É bom de bola esse Paulo Vitor, ele é rápido. Ele devolve atrás, chama da presença de Abuda. Abuda e a marcação. Passou pelo Caio César, que cometeu a falta. Caio César, não é perseguição, Caio César, não é nada, Caio César. Mas vamos jogar só um cadinho, só um cadinho, Caio César. Aqui tem o lance favorável outra vez, a Desportiva inverteu para Braia na ponta, sobe aqui o Braia, dominou, colocou na grande área, é para Rael, vai subir o Rael de cabeça, a bola sobra ali com o Ferdinando, a bola bateu no peito dele, sobra atrás com a zaga da Desportiva, que ataca a esquerda do Suárez com o Rodrigo Lacraia, alcançamos a marca de 43, a Desportiva ataca a esquerda do Suárez, vem na Lacraia, dominou, falta. E de quem? E cartão pra quem? Diz aí pro torcedor que tá ouvindo, Eduardo. Olha, ele deve ter falado assim, ó. O árbitro levantou e baixou a mão mais 7 vezes. O número da camisa dele, Caio César, cartão amarelo. Que coisa! RF Caminhões, revendedora Bridgeton Fariston de pneus na Liga de Transporte em Palhoça. Ligue 32810244, rfcaminhões.com.br. É lance de falta e perigosíssima. Quem vem na cobrança é Valim, o camisa número 7, 1 para o Avaí. Diego Jardel marcou aos 27 do primeiro tempo, 0 para a Desportiva Ferroviária no Espírito Santo, em Cariacica. O lance é para a Desportiva com Valim, calibrou, levantou, Maurício, um munhecaço na bola, bola sobra com Gustavo chega a marcar. Ele pegou a falta do Gustavo. Pegou a falta do Gustavo em cima do Madison. É isso, Dudu. Rente à linha lateral, no canto esquerdo de ataque, o Madison foi derrubado pelo Gustavo Santos. E o árbitro estava atento, marcou a falta. Quem vem para a cobrança? O homem da bola parada na Desportiva. Valim, número 7. Valim vem na batida. Cresce o torcedor da Desportiva Ferroviária no final desse primeiro tempo. Estamos com 44. Eu não vi o tempo de acréscimos ainda. Vem na cobrança Valim. O camisa número 7 à esquerda do seu rádio. Visualize o jogo. Visualize o jogo no rádio. É mais gostoso agora na internet ou no seu celular, no seu iPhone, no seu smartphone, onde quer que você esteja ouvindo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua preferência. 45, 1 para o Avaí, 0 Desportiva. Diego Jardel marcou falta, Valim calibrou, levantou, toque de cabeça! Não vale! Tá impedido Eduardo Fernandes! E os jogadores da Desportiva reclamam que foi toque único, que foi na cobrança do Valim, não tinha tocado em ninguém. Mas o assistente anotou que o jogador que pulou na jogada atrapalhou o goleiro Maurício. E por isso ele anotou o impedimento, o que a gente pode dizer que o gol não valeu. Independente se foi regular ou irregular, até porque a gente não tem o recurso da imagem, mas a gente pode dizer que não valeu o gol, independente de ser regular ou irregular. O assistente levantou a bandeira e marcou o impedimento no ataque da Desportiva. E o árbitro foi lá, disse para todo mundo sair, não valeu, estava impedido no lance da falta, quando o menino foi para cabecear, a bandeira já estava erguida, né, Eduardo Fernandes? Exatamente, foi por isso que o assistente levantou a bandeira, mesmo sem o jogador da Desportiva ter tocado na bola. Ele pulou e acabou atrapalhando a atitude do Maurício. Agora a torcida da Desportiva grita vergonha, vergonha. Fique sempre bem informado com o Central Guarujá de Esportes para Casa dos Parabrisas. Vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-600. Falta marcada em cima do zagueiro Espinha. Arbitragem para marca. Lance favorável. Outra vez a dispositiva que cresce no final desse primeiro tempo. Mais uma vez vence 1-0. NET é a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Se você quer uma NET, assina a NET. Ligue 4048844. Caio César tentou domínio. Marcação chega. Ele tá parando, tá brecando. Bola sobra com a zaga da Desportiva. Bola empurrada na frente com o Valinho. O camisa 7 domina. Brian abriu. Ele vai enfrentar com o Rodrigo Lacraia. Lacraia tem o Brian abrindo na ponta direita. Demorou. Inverteu a jogada. Aqui para Paulo Vitor. Esse Paulo Vitor é bom, gente. Olho nele. Olho no Paulo Vitor. Ganhou. Deixou para trás. Primeiro chega Gustavo Santos. Sai jogando de forma legal. Empurrando para Diego Jardel. O Jardel dominou. Devolveu na fogueira pro Gustavo. Tem que dar um bico na bola. Ela ganha altura. Ganha distância. Ferdinando de cabeça para Jardel. No peito. Isso, meu filho. Assim que se joga. É falta. Falta do Christian. Vai ter 3 de acréscimos, né, Eduardo Fernandes? Vamos a 48. Nesse primeiro tempo, o árbitro anotou 3 minutos. Amarelo. Cartão amarelo pro número 6, o Christian. Christian reclamou a barbaridade e recebeu o cartão amarelo. Metrotour é o aplicativo da Metropolitana Turismo. Programa é sua viagem com agilidade. Metrotour, o aplicativo da Metropolitana Turismo. Bora com o Betão. Estamos no rádio nesse momento. Estamos nos 1420. Estávamos na internet, agora no rádio. Torcedor brasileiro, bem-vindo. Uma ótima noite para você. Final desse primeiro tempo em Cariacica, no Espírito Santo. 47, o Avaí vence a Desportivo 1-0 com gol de Diego Jardel aos 27 minutos do primeiro tempo. A você, uma ótima noite. É Copa do Brasil. Domina a bola Desportiva, tenta passar pela marcação, devolve o Valinho lá atrás. O toque chão na presença de Rodrigo Lacraia. Lacraia para Espinho. Estamos com 47, 50, mais 10 segundos para terminar o primeiro tempo. Você que está chegando agora na carona, um para o Avaí. Jardel, Diego Jardel aos 27 do primeiro tempo, marcou 0 Desportiva, que teve um gol anulado. Bola com Dum para Rael. Rael tentou ganhar, sobrou. Paulo Vitor vai bater pro gol, deixou para trás o alemão, dividiu, bola reboteou, sobrou. Betão chega, dá um bico na bola, tirou de qualquer maneira. A bola vai subindo aqui na frente com Espinho. Espinho domina, pede o Lacraia, livre, leve e solto. Tem possibilidade projetar-se ao campo ofensivo. A Desportiva joga com seu uniforme grená, com o calção branco. Estamos no primeiro tempo. Levantamento é para Matson. Matson impedido. Tá impedido, Matson. Ele deu toque de mão. Mas joga de impedimento. O ataque, a bandeira levantada lá, Eduardo. É, o assistente levantou a bandeira, ele marcou o impedimento. O Rael deu um chutão, chutou a bola na arquibancada. Mereceu cartão amarelo também por isso, né? E aí, rapaz, deu confusão. O bandeira deu um impedimento e ele marcou a falta, Eduardo. É, o assistente chamou a responsabilidade. Marcou a falta, o toque de mão. O assistente levantou a bandeira marcando o impedimento do Madison. E o alemão assistente... vai lá agora. É. Alemão vai levar cartão, hein? Vai. Alemão tá lá conversando com o árbitro. O bandeira levantou porque o Madison tava voltando, ele dominou, fez o lance que originou o toque de mão e ele marcou a falta. E o lance estava impugnado, ele está dando a falta. É isso, Eduardo? É exatamente isso, Caixa. Exatamente, o árbitro foi... Acho que ele vai voltar, hein? Acho que ele vai voltar atrás, hein? Acho que... Também acho. Vamos ver. Tá voltando. Os caras se complicam sozinhos, tá, né? Voltando atrás, deu impedimentos. Os caras se complicam sozinhos, brincadeira. Deu impedimentos. 49. Tá confuso o senhor Alexandre Vargas Tavares. Ele tem que olhar para o seu auxiliar, ele tem que sempre olhar para o seu auxiliar. Vai terminar o primeiro tempo no estádio Engenheiro Alencar, Araripe 1 para o Avaí. Diego Jardel marcou 0 para a Desportiva. Vai terminar o primeiro tempo no som da sua rádio. Agora já tem um programa de intervalo com o nosso Edson Curso. Brasil Atacadista, venha conhecer a nossa primeira loja em Biguaçu. Faça economia todo dia, faça acesso na marginal da BR-101. Mais um minuto de acréscimo está dando o árbitro. É lance favorável outra vez com o Christian. Christian está dominando na marca de 50, estamos com 50. Era até 48, hein? Estamos com 50 minutos, lance com o zagueiro Espinho. Espinho inverteu na frente com o Matson. Matson vai subir, ele o capa, chega o capa de cabeça, afasta, Romulo dá um bico na bola. A bola ganha altura, ganha distância, Caio César já tem cartão amarelo. Caio César dividiu, ganhou, sobrou ali com o Júnior Dutra. Dutra tentou domínio pro baixo, chega a Brian, sobra com o Caio César. Caio César dominando quando apita o árbitro. Fim do primeiro tempo! O Avaí vence com gol de Diego Jardel. 0 Desportiva Ferroviária, Edson Curcio. É Copa do Brasil, hein? Avaí carimbando passaporte para a segunda fase da competição. Está começando o nosso programa de intervalo. Alô, Eduardo Fernandes. Estamos no aguardo dos jogadores do Avaí. O primeiro será o Diego Jardel, autor do gol que dá vitória parcial por 1-0 sobre a Desportiva Ferroviária. Vamos ouvir aqui o Diego Jardel. Que porrada, hein? Não, nosso time fez o gol e parou. Essa é a realidade. Não vamos achar que se 1-0 aí vai vai ser fácil. Já tem um jogo ganho. Bom, nosso time parou. Precisa jogar mais, precisa sair mais de trás. para sair daqui com a classificação. Obrigado, Diego Jardel. Júnior, primeiro tempo o Avaí teve poucas oportunidades, mas chegou bem no ataque, né? E a Desportiva também teve alguma chance. Diego Jardel acabou de falar que depois do gol o time parou. Tua avaliação também? É verdade, não vou falar que parou, mas a gente começou a ter mais dificuldade para jogar, até porque é o jogo da vida deles. Então eles estão fazendo de tudo, né? Até um pouco desorganizado, correndo bastante. A gente tem que só achar um jeito de virar bem a bola de um lado para o outro, para a gente conseguir achar mais espaço para matar o jogo. Obrigado. Júnior Dutra deixando o campo, viu, Maurício? Maurício, jogo bastante laica. O Avaí teve menos chances, mas teve chances mais efetivas, né? O que dá para fazer no segundo tempo para manter isso? Acho que a gente tem que acertar nosso sistema defensivo ali atrás, encaixar um pouco mais a marcação. A gente sabe que eles vão se atirar cada vez mais para ataque, porque natural, a equipe deles perdendo e só a vitória interessa para eles, então é encaixar, suportar a pressão e tentar matar o jogo com mais gols no segundo tempo. Obrigado, goleiro Maurício. Vamos com o lateral esquerdo, Capa, que está deixando o gramado também, falando sobre esse primeiro tempo e o placar parcial de 1-0. Vamos ouvi-lo. É, tô tentando subir ali, da maneira que dá, o campo é um pouco irregular para o futebol da gente, que é a velocidade do contra-ataque, mas graças a Deus encaixamos e fizemos. Acho que agora no segundo tempo tem um pouquinho de calma, né? Trabalhar mais a bola, apesar do campo ser ruim para isso. Mas acho que estamos bem postados ali atrás. Teve um ou dois erros ali, mas foi resolvido. Vou ver o que o professor Claudinei vai falar agora no segundo tempo, para a gente voltar mais qualificado para poder ampliar o placar. Jardel falou que depois do gol o time deu uma parada. Você acredita que foi isso também? É preciso melhorar um pouquinho para o segundo tempo? Não, acho que não parou. Acho que é normal o time de que é o mandante sofrer o gol e sair mais para atacar. A gente sabe se defender bem, no contra-ataque é o forte da gente. O campo deixa um pouquinho a desejar, a gente acaba se precipitando e errando o contra-ataque. Mas vamos ver o que o professor Claudinei vai falar, para a gente melhorar essa saída de bola nossa. Obrigado, Capa. Lateral esquerdo é o último pelo lado do Avaí. Jogadores da Desportiva também já deixaram o gramado. Agora alguns torcedores da Desportiva estão entrando em campo para realizarem uma ação de marketing. Enquanto isso, lá pelo outro lado, a equipe de arbitragem saiu, foi pro vestiário que fica lá do outro lado. E aí desceu a arquibancada inteira para cima da arbitragem. Só faltou invadir o gramado e bater no juiz, mas não aconteceu. Só ficou na reclamação mesmo. Jogadores já dos vestiários, Edson. Muito bem, aí o Eduardo Fernandes, né? Essa chuva de entrevistas com jogadores do Avaí após o primeiro tempo, nesta vitória parcial por 1-0 para a Orcitec Assessoria Contábil. Há 35 anos o nosso negócio é a sua contabilidade. 30-24-77-77. Já vamos fazer também o contato com o Acre, lá no... O Figueirense joga 11h30 da noite, é isso mesmo, 11h30 da noite. Estamos só 8 horas, hein, Paulo Renato? Falta muita coisa ainda para o jogo do Figueirense contra o Rio Branco do Acre. Mas antes, uma palhinha aí do Clodoaldo, né? O que ele viu nesse primeiro tempo aí? O Avaí realmente fez o gol e parou. O Diego Jardel tem razão. Poderia ter saído mais de um gol nesse primeiro tempo aí. O Avaí dominou totalmente a primeira etapa. Como é que foi o jogo no primeiro tempo aí, Caixa? O Avaí não dominou o primeiro tempo, Edson Curso. O Avaí teve uma coisa no futebol que é muito importante, a eficiência. O Avaí teve 3 chances e fez 1. A equipe da Desportiva teve 5-6 chances, teve um gol anulado e bem anulado, segundo o auxiliar, que antes do jogador fazer o cabeceio ele já estava impugnando o ataque da Desportiva, e por isso a Desportiva não conseguiu o gol de empate. Mas se você perguntar se o placar é justo, não é justo. O justo seria o empate, porque a Desportiva criou uma barbaridade, teve chance, teve 3 bolas de cabeça que o zagueiro subiu sozinho e não teve a capacidade de empatar o jogo, mas o futebol, a brincadeira do futebol é de quem faz gols, né? E o Avaí fez, de 3 chances, fez 1. Se é merecedor, se tem justiça no futebol, e muitos dizem que não há justiça, mas o placar está dizendo que o Avaí saiu na frente nesse primeiro tempo por seu mérito, pela sua competência e a competência do Diego Jardel. Muito bem, tá aí, portanto, as explicações aí do Clodoaldo Pereira, né, que transmitiu esse primeiro tempo nesta vitória parcial do Avaí por 1-0. Já o ouvinte vai acompanhar, porque estávamos na internet, agora já estamos no rádio, né? Deixa eu dar uma passadinha antes do gol do Avaí, deixa eu dar uma passadinha lá no Acre, né? O Sérgio Murilo está conosco, José Henrique Coulterman, né? Afinal de contas, o jogo do Figueirense é exemplo do Avaí também. Não teremos transmissão de TV, mas teremos transmissão da Rádio Guarujá, hein? Um grande abraço a você, Sérgio Murilo. Como vai você? Tudo bem aí, Sérgio? Alô, Brasil, boa tarde para você aí, Edson Cúrcio. 5:10 aqui em Rio Branco, no Acre. Estamos na arena. 8:10 aqui, né, Sérgio? É, são 3 horas de diferença. Tem sol aqui, rapaz, dia bonito. Faz calor? Faz, mas nada insuportável. Já digo que o calor de Florianópolis está perto do insuportável. Aqui, tranquilo, temperatura de 24 graus, ainda um sol alto aqui na capital do Acre. E é claro que a arena é completamente vazia, né? Para quem não conhece, é uma arena dos mesmos moldes da Arena Joinville. Exatamente, mesmo fabricante, pegaram a forma da Arena Joinville e colocaram aqui e fizeram a Arena Floresta. É aqui o palco, o gramado me parece muito bom. Alguns pontinhos assim, um negocinho aqui, outro ali. Mas hoje pela manhã a gente conversou no almoço com o técnico Marquinhos Santos, do Figueirense. E ele falava que no reconhecimento feito pelo Figueirense ontem, eles gostaram bastante. Sem problema, o gramado é muito bom. O gramado é muito bom, tranquilo. Estamos já muito bem instalados aqui na Arena Floresta. Já acompanhando todo o primeiro tempo aí com a narração do Aldo Pereira. E tudo certo, vamos aguardar a partida do Figueirense para vocês aí 11:30, aqui 8:30 no horário do Acre. José Henrique Coulterman sentado na sombra, né, Zé? Repelente, tudo certinho, né, seu Zé Henrique? É, porque você... Tem borrachudo aí, Zé? Não apareceram, graças a Deus. É, mas aqui tem que chegar prevenido, né? Não há economia de repelente aqui, não dá para brincar, não é? É, Edson, até todo mundo já chegando... vacinado, né? Com a febre amarela. O Figueirense já chegou por aqui na segunda-feira. Teve um treino, como o Sérgio disse, de reconhecimento do gramado ainda ontem. Foi um trabalho bastante leve, principalmente para os jogadores que participaram do duelo diante do Criciúma. Foi um trabalho só de bola parada. Os demais que fizeram um trabalho um pouco mais forte. Existe uma preocupação na equipe do Figueirense, por isso que o time não está totalmente escalado. O Iago sofreu uma pancada no tornozelo direito contra o Criciúma, devido a viagem até um pouco mais longa do que o habitual. O tornozelo acabou inchando na viagem e ele está fazendo tratamento ainda no hotel, está fazendo tratamento de gelo. É a dúvida, se o Iago não tiver condições, ele vai fazer um teste aqui já no estádio, o Ferrugem vai para o jogo. No mais, o Figueirense está definido, o Zelov ficou aí em Santa Catarina aprimorando a parte física, aí o Anderson Aquino é quem entra na frente ao lado do Bill. Então o Figueirense joga 8:30 da noite pelo horário aqui do Acre, 11:30 aí em Florianópolis contra o Rio Branco com o Thiago Rodrigues, o Dudu, Dirceu, Bruno Alves e o João Paulo, Josa, Helder, Iago ou Ferrugem e o Everton, Anderson Aquino e Bill. Este é o Figueirense na estreia de sua 16ª Copa do Brasil, lembrando que a melhor participação foi lá naquela temporada de 2007, quando o Figueirense acabou sendo finalista da competição. Essa maratona, né, Edson? Uma semana, o Figueirense longe de Florianópolis, viajou na segunda e retorna a Florianópolis somente na próxima segunda, porque depois do jogo daqui, a turma vai direto a Chapecó, onde tem um compromisso pelo catarinense no domingo. Aliás, o Figueirense fica aqui em Rio Branco até amanhã à noite, só depois que vai iniciar a viagem para o oeste catarinense. Sérgio? É isso, seu Edson Cursi. Estamos à tua disposição aqui e só lembrando ao Clodoaldo e Eduardo Fernandes. Se comer pizza, aí apanha na volta. Aí é muqueca, pelo amor de Deus. Eu acho que eles já estão vacinados em relação a isso aí, viu, Sérgio? O Rui já deu o cardápio para eles, né? Entendeu? Ou pelo menos aquilo que eles devem pedir, né, no jantar. Eles vão saborear aquela belíssima muqueca que é bem preparada, Edson, lá em Cariacica. Diga, Sérgio. O Sérgio vai pagar? Tá certo. Ó, daqui a pouquinho o Sérgio e o Zé vão voltar, evidentemente, a gente vai ampliar mais detalhes, mais informações do Figueirense e do próprio Rio Branco, né? O jogo das 11:30 da noite, lá é 5:13, aqui são 8:13. Deixa eu... O Clodoaldo, como é que tá a presença de público aí? Tá boa ou tá naquela média lá de na média. Não chega a 3 mil? Não chega, mas é um torcedor que se acumula, fica bem juntinho, faz um barulho, né, daquele frição de que o estádio esteja cheio, mas não está cheio, né, okay. Mas 1.800, olha, não sei se vai chegar a 2 mil torcedores, viu, Edson Cusco? Muito bem. Orcitec, assessoria contábil, há 35 anos o nosso negócio é a sua contabilidade. 30-24-77-77. A questão da segurança também foi muito debatido, né? Durante a nossa programação, né? Tá tranquilo, né? Mas existe sempre aquela preocupação, né, Clodoaldo? É, dentro do estádio, a gente vê tudo tranquilo. Teve no gol do Avaí um cidadão lá que acendeu um sinalizador, o árbitro imediatamente mandou apagar, os seguranças foram lá, os jogadores próprios da Desportiva foram lá pedir para ele apagar. Tá tudo tranquilo, né? Agora, o que preocupa não é dentro do estádio, né? É fora do estádio o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no estado do Espírito Santo. Tá certo, vamos então reviver o gol do Leão, o gol do Avaí, o gol que coloca o Avaí na próxima fase, aliás, o empate também já deixa o Avaí pronto pro outro jogo contra o Boa Esporte ou o Luverdense, um dos dois será o adversário do Avaí na sequência da Copa do Brasil. O gol do Leão, o gol do Diego Jardel, você vai ouvir novamente na voz do Clodoaldo Pereiro Caixa. Levantamento para Júnior Dutra, não há impedimento. Júnior Dutra dominou, ele o lacraia, faz o breque, faz a volta, levantou, da frente para Jardel, dominou, é para fazer Jardel, pé canto, bar, vai bater para o gol, pancada para o gol! Gol! Avaí! Puxado pelo Júnior Dutra, ele faz o passe, Rômulo desloca o zagueiro, deixa Jardel em condição, ele domina com um pé canhoto, leva, chega, bate pro gol, a bola passa pelo Felipe, vai pro fundo da rede. A segunda fase da Copa do Brasil começa aparecendo o calendário do amado Amante Avaí. A segunda fase da Copa do Brasil começa a ser pavimentada. Jardel, Jardel, o criticado Jardel, o decisivo nas horas importantes, Jardel! O relógio da Guarujá marcava na hora do gol. Sete minutos jogados, etapa primeira de jogo. Jardel vai lá, dá uma olhada nos olhos do Felipe e diz: ei, Felipe, todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque. No Super Futebol Guarujá, amado Amante Avaí, um Diego Jardel, o moço de Águas Mornas. Locomotiva Desportiva 0. Tá 1-0 pro Avaí, portanto, o Avaí carimbando o passaporte para a sequência da Copa do Brasil. Qual é a movimentação aí no engenheiro Araripe, Eduardo Fernandes? Somente o goleiro Maurício voltou pro segundo tempo, somente o goleiro Maurício retornou e ele disse que o Avaí não terá mudanças. Já os jogadores da Desportiva Ferroviária estão voltando aos poucos, lá pelo outro lado. Daqui a pouco a gente vai confirmar se tem mudança na Desportiva. Eu tô esperando também, Edson. Já deu para ouvir o grito dos jogadores do Avaí que vem pro gramado. Mas eu quero saber do Dr. Serginho Melo, quem sabe se a gente conseguir bater um papinho com ele, para falar sobre a situação do Leandro Silva, né? Que pode ser que preocupe pela forma que ele acabou sentindo. Vamos ver aqui se o Dr. Serginho vai subir agora para a gente bater um papinho com ele rapidinho. Daí eu já te chamo, viu, Edson? Tá certo, fica à vontade aí, viu, Edu? Prioridade para você é pela Edson. Copa do Brasil, Ceilândia 1. Edson, vai. Leandro Silva tá aqui. Leandro, sentiu o que ali naquele lance? Uma fisgadinha só no adutor, nada demais, só deu uma pesada. Preparar bem aí pra que volte o mais rápido possível. Domingo joga, será? Não sei, vamos ver aí como que vai ser a semana aí, tá bom? Obrigado, Leandro Silva, esperando o Serginho, o doutor Serginho. Mas tá mancando, hein? Mas tá mancando, é. Tá mancando. Tá mancando, ele disse que deu uma fisgadinha ali, né? Mas, enfim. Que esperando é? Aqui, doutor Serginho. É a coxa ou o que é, Edu? É a coxa. Mas vamos esperar. Jogadores do Avaí já no gramado, jogadores da Desportiva ainda não. Ceilândia 1, gol do Elivelton, cobrando pênalti. ABC 1, gol do Erivelton. O ABC está classificado, jogou fora de casa, melhor ranqueado, está na próxima fase. O Boa Vista, com gol de Marcelo Nicásio, cobrando pênalti, venceu o Ceará por 1-0. E com este resultado, o Boa Vista, do Papai Joel, eliminou o Ceará na sequência da Copa do Brasil. Estão jogando, e também no intervalo, Bragantino e Anápolis. O placar está fechado, 0-0. Hoje tem mais Copa do Brasil, tem Friburguense e Oeste, né? Das 8h30, o RT enfrenta o Luverdense. Um dos dois será o adversário do Avaí na sequência, com o resultado do Avaí está carimbando o passaporte. Comercial do Mato Grosso do Sul e Joinville jogam 15 para as 9. Uniclinic e Portuguesa jogam às 9h30. São Raimundo e Fortaleza, é o São Raimundo lá de Santarém, Belém do Pará. Se o Figueirense passar né? E pelo Rio Branco hoje, passar pelo Gurupi, vai jogar contra São Raimundo ou Fortaleza na sequência da competição, né? Um dos dois será o adversário de Joinville ou Comercial. Aí tem o Joinville e Comercial ainda, né? Para definir quem será o adversário do Figueirense. Guarani de Juazeiro e Náutico, Itabaiana e Goiás. Tudo pronto. Volta Redonda e Cruzeiro. Então vamos passar pro caixa, né? Acabou o programa de intervalo, vem aí o segundo tempo. Tem mais emoção, Clodoaldo. Tô na área. Vai começar o segundo tempo, a saída do Amado Amante Havaí com o Júnior Dutra. O Havaí fica colocado à minha direita. A Desportiva Ferroviária fica colocada à minha esquerda. Alô, Rafinha, aquele abraço. Quando apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo. A bola rola na Guarujá. Com a saída do Havaí, que está à direita do seu rádio, bola com o alemão para Gustavo. Gustavo que está substituindo o Leandro Silva machucado, saiu lesionado no primeiro tempo, bola com o Júnior Dutra. Dutra domina, para, caiu, sentiu o Júnior Dutra, pisar em cima no pé dele. Ele faz o toque errado, bola sobra com o Matson para a Desportiva. Lá vem o Matson, ganhou na primeira, toque na segunda, entre as pernas, alemão chega, dominou, faz o toque, sai jogando com o Júnior. Júnior coloca a bola para fora, porque o Júnior Dutra sentiu, Eduardo. Ele sentiu, o Júnior Dutra sentiu no lance anterior. Não tá caído no gramado, mas ele tá sentindo muitas dores, já se agachou por ali, colocou a mão no pé direito, mas segue no gramado, mancando um pouquinho, mas segue no gramado. Estão pisando aí, estão pisando nesse fio aí, hein? É, Brasil mesmo, Atacadista, venha conhecer a nossa primeira loja em Biguaçu, faça economia todo dia, faça acesso na marginal da BR-101, é Copa do Brasil, segundo tempo, o Havaí vence com gol no primeiro de Diego Jardel, um para o Amado Amante Havaí, 0 para a equipe da Desportiva Ferroviária. Casas d'Água, soluções inteligentes para sua casa, televendas 3271-3000, Casas d'Água faz e acontece. Olha o Maurício, o goleirão dá um bico na bola na direção de Júnior Dutra, Dutra de cabeça farta, ela vai sobrar aqui na entrada da área, da Esportiva com o Valinho, Valinho atrasa com o seu goleiro Felipe, está jogando rapidamente, chama o Rodrigo Lacraia, o camisa 3 domina o Lacraia, olha o Lacraia aí dançando, olha o Lacraia aí dominando, olha o Lacraia aí tocando a bola, ele domina, chama a presença do outro lado do Christian, levantamento é para ele, vai subir o Rael, ganha a jogada, sem falta, Rael dominou, na entrada da grande área, devolveu para Paulo Vitor, tá pedindo aqui o Braia, Braia pediu, levantamento na ponta, olha o cruzamento, pé direito, calibrou, levantou, Judson de cabeça afasta, a bola sobra, atrás, quem chega é a Buda faz o toque errado. Na sequência ganha aqui o Rômulo, vai puxar o contra-golpe na ponta esquerda, marcado pelo próprio Buda. Lá vem o Rômulo, domina, faz o break, ganha a jogada, vai invertendo do lado, tá livre o Diego Jardel, faz o toque errado, de graça, entregou nos pés do Dum, camisa número 10, está jogando para a equipe da Desportiva em altas rotações, em altas velocidades. Paulo Vitor pediu, Paulo Vitor ganhou, adiantou a jogada por baixo, chega a capa, coloca a bola pela liga marginal do gramado. O Havaí está atacando a esquerda, a Desportiva à sua direita, levantamento para Paulo Vitor, Paulo Vitor e capa, chega primeiro na bola, antecipa a sua marcação, sai jogando, empurra a bola com o Caio César, que já tem cartão amarelo, ele e também o Judson, levantamento para Júnior Dutra, Dutra domina, atrasa a jogada com o Rômulo, Rômulo vai ter que atrasar com o Capa, Capa chega, para, prende com o pé direito, sai jogando no seu sistema defensivo. Casas d'Água, soluções inteligentes para sua casa, televendas 3271-3000. Casas d'Água faz e acontece. Você pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp no 988026606. 11:30 tem mais futebol, 11:30 tem Acre, tem Rio Branco e Figueirense com Sérgio Murilo e José Henrique Coutrão. Levantamento para Júnior Dutra, condição legal. Na ponta, canhota atacando a esquerda do Silvio, bola para Rômulo. Rômulo dominou, bateu direto pro gol errado. A bola sobra com o Espinho. O zagueiro domina. O camisa 4 faz o break, perdeu. Olha que brincadeira, ganha na frente do Júnior Dutra. Sai jogando na ponta com o Matson, em velocidade vai ultrapassar a linha, que livre do gramado, partiu o Cristian no lado canhoto, pede também o Dum, o camisa 10 se apresenta, ganha na big esquerda, a Desportiva atacando a direita do Sérgio, levantamento errado, Gustavo ajeitou no peito, sai jogando, empurra na frente para quem, para Júnior Dutra, forma muito forte a bola espetada na ponta direita, sai da meta o goleiro Felipe, é lance para a Desportiva. RF Caminhões, revendedora Bridgestone Farison de pneus na liga de transporte em Palhoça, ligue 3281-0244, rfcaminhões.com.br. tem lance lateral favorável a equipe da Desportiva. Caixa, diga. Alguns números do Havaí nessa Copa do Brasil. Copa do Brasil não do ano, mas em toda a história da Copa do Brasil. O Havaí tem 47 jogos, 16 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. 58. Olha a Desportiva na ponta, levantamento, a batida pro gol do Réu, passa por ele, sobrou com o Valim, ajeitou, foi pro chão, pediu a falta, não houve nada, ela sobra fora da grande área, quem dominou ali, a tentativa é falta, a falta do Rômulo em cima do Abuda e dali é perigosíssima, Dudu. O lance foi na dividida entre o Rômulo e também o jogador Valim da equipe da Desportiva Ferroviária. O jogador da Desportiva caiu no campo e o árbitro marcou a falta para a equipe da Ferroviária. Falta no canto, direito de ataque, média distância, vai levar perigo para o goleiro Maurício. Pacotes turísticos nacionais ou internacionais, procure a Metropolitana Turismo. São 27 anos de credibilidade. Metropolitana Turismo, ligue 32489000. Baixe o aplicativo Metrotur em seu celular. A Desportiva Ferroviária ataca a direita do seu rádio. É ativa, segundo o seu torcedor. Dum, tá por ali. O camisa 4, Espinho, também tá na bola. Goleiro Maurício tá preocupado. Um para o Avaí, 0 Desportiva. Gol do primeiro tempo. O gol foi de Diego Jardel aos 27 da etapa primeira de jogo. É lance perigosíssimo. Árbitro Carioca Alexandre Vargas Tavares orienta a barreira do Avaí. Uma barreira gigantesca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. É Espinho que vem na bola. O camisa 4 vai correr para a bola. Pé direito, disparou, bateu pro gol. Para fora. Pela linha de fundo, Dudu. Arriscou. De longa distância, o chute foi forte, mas passou à direita do goleiro Maurício, que vai para reposição. O Avaí vence 1-0. Vai passando de fase da Copa do Brasil. Sabe quem também tá ouvindo a rádio? Diga. Adivinha? Diga. A Malu. Grande Malu. Malu, Malu. Somebody love pra você, Malu. NET é a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Se você quer uma NET, assina a NET. Ligue 4-4-88-44. Levantamento na ponta. A tentativa de jogada com Caio César. Cai no gramado. Bora, bate no jogador Diego Jardel. Bate também no jogador Christian do Dado Esportivo. É lance favorável, amado amante Avaí. Venha conhecer o Iguaçu, Brasil Atacadista. Estamos esperando por você. Aqui tem mais economia para sua casa e mais lucro para o seu negócio. Olha o Rômulo, dominou na ponta, empurrou para Caio César, no miolo, faz o levantamento, perdeu, lá vem o contra-golpe, bola com o Paulo Vitor, ganhou, são um contra um, ele e o Betão mano a mano. Paulo Vitor levou para a ponta numa besteira do Caio César, domina a jogada, pé canhoto, aceitou, rolou para Rael, entrou na grande área, pro baixo, alemão. Com o alemão é a salvação, com o alemão é tudo bom. Ele levanta na ponta para Rômulo, chega primeiro o defensor, chega aqui o Rodrigo Lacraia, ele domina com o pé esquerdo, o movimento é com o seu goleiro, sai da meta o Felipe. Venha conhecer o Iguaçu Brasil Atacadista, estamos esperando por você. Aqui tem mais economia para sua casa e mais lucro para o seu negócio. São 6 minutos e meio jogados, etapa complementar, 1-0 Desportiva. Bola com o Rael, Rael tá dominando, empurrou na ponta esquerda, sobe Gustavo Santos de cabeça, afasta, na sequência chega o Du, afastou de novo, ela reboteia, sobra com o próprio Gustavo Santos, pé direito movimentou, bola bateu ali no jogador da Desportiva, sai da meta Maurício. E o Maurício dá uma bronca ali, pedindo atenção pro seu sistema defensivo, Eduardo. Porque no começo do segundo tempo tá muito fácil pros jogadores da Desportiva chegarem próximo da área dele. Só para completar, Cássio, vamos ver se a gente consegue agora. Vamos lá. Diga. O Avaí tem 12 participações na Copa do Brasil com essa. Foram 47 jogos disputados, esse é o 48º. O Avaí vai conquistando a 17ª vitória, tem 14 empates e 17 derrotas. 58 gols marcados, 57 sofridos. Em todos os 47 jogos, dos 47 jogos, o Avaí marcou gols em 30 e sofreu gols em 36 jogos. Casas d'Água, soluções inteligentes para a sua casa. Televendas 3271-3000. Casas d'Água, faz acontece. A bola fica fácil nas mãos do goleiro Maurício. Dá tempo para o nosso WhatsApp no 988026606. São Curso. É, quem está ligado conosco é o Gilvan. Vai ser Avaí 2-0. Boa noite, vamos que vamos, Leão. Um abraço a todos da rádio Marizio Neto Cauã, torcendo pelo Leão. Jardel, é, quem falou que Jardel é Figueira? Urra, Leão, torcedor ligado aqui, o Janga de Santinho ouvindo agora já e mandando um take it easy pro Eduardo Fernandes, o torcedor ligado. Grande Janguinha, sinalizador. Mais um sinalizador, vai parar o árbitro, hein? É só ele olhar que vai parar o jogo. É lance com o Júnior Dutra, Júnior Dutra na ponta, linda bola, quem chega no outro lado é o Gustavo, Gustavo chegou pra dominar, empurrou, deixou pra Diego Jardel, Jardel tá dominando, deixando pra Júnior Dutra, Júnior Dutra com o pé canto, Rômulo tá pedindo, bola com o Rômulo, Rômulo domina, pediu, Júnior Dutra tá livre, Jardel bateu, Rômulo pro gol, bola foi embora, foi pela linha de fundo, já apagaram o sinalizador rapidamente, Eduardo. Ah, alguém deve ter falado ali, ó, o cara vai parar de novo, a gente tá perdendo, quer se classificar, pô, se ele continuar aceso o sinalizador, a gente só vai se dar mal. E aí o cara foi lá e tirou. Ih, rapaz. O quê? Errou ali, ó. É, faz o toque Felipe. Torto. O Felipe pede desculpa, mas a bola vai sobrando aqui no sistema de defesa pro Avaí, que já impulsiona na ponta, canhota para Caio César, Caio César para Capa. Capa é a marcação do Brian. Cruzamento para Júnior Dutra. De cabeça ele consegue a finalização, mas a bola saiu completamente torta, Eduardo. Cruzamento da esquerda do Capa. Foi na cabeça do Júnior Dutra no primeiro pau, mas o cabeceio passou à direita do goleiro Felipe, que teve uma reposição péssima. Pífia, né? Pífia. É o Super Futebol da Guarujá na Copa do Brasil, primeira fase. Alemão chega, domina, empurra a bola na ponta. Ela vai sair pela linha marginal do gramado. Não se parou, vem porque a bola bateu ali no jogador Madson. Casas d'Água, soluções inteligentes para a sua casa. Televendas 3271-3000. Casas d'Água, faz e acontece. Este é o Super Futebol Guarujá, Copa do Brasil. Logo mais, 11h30 direto de Rio Branco. Você acompanha lá no Acre. Você vai ter jogaço. É Figueirense e Rio Branco. Rio Branco e Figueirense. É jogo que Sérgio Murilo e José Henrique Cortemão vão contar para você nos 1420. Vem de novo pro jogo com Diego Jardel. Jardel marcado pelo jogador Matson, consegue se desvencilhar dele, tenta passar pela marcação, cometeu a falta. A falta marcada, está ali o Júnior Dutra, ele cometeu a falta, pede desculpas também para o Abu da camisa 5. Já cobra rapidamente a Desportiva, bola com Brian. Brian deixando mais à frente com Christian. Christian dominou, devolveu atrás com o zagueiro Espinho. Espinho tem aqui o Valinha, bola passa pelo Valinha, chega no Rodrigo Lacraia. Lacraia está dominando, ultrapassando em equilíbrio do lado. Rossato já chamou alguém ali. A posse de bola outra vez para a Desportiva com o Rodrigo Lacraia. Lacraia dominou, deixou a bola curtinha com o Abu. O volante chega, domina com o Matson. Matson vira o corpo, dois em cima dele, devolveu outra vez com o próprio Abu. Abu na frente para Christian, olhou para a grande área, vai pintar o cruzamento marcado pelo Gustavo. Lá vem o Christian, pediu a falta. Falta do Gustavo, ali pertinho da grande área, e dali, meu amigo, é filezinho para a Desportiva, Dudu. Ali é perigoso, ali a falta é perigosa para a Desportiva Ferroviária. O Valim pega muito bem na bola, e é ele quem vai se deslocando para o lado esquerdo de ataque para pegar a bola e tentar fazer a cobrança. Jogadores de defesa do Avaí pedem atenção. Daqui a pouco, cidadão número 19, o Lucas, meio campista na Desportiva. Lucas, daqui a pouco, vem para a equipe da Desportiva. É lance perigoso. Quem vem na cobrança lá é o Valim, é isso? Exatamente. Camisa número 7. A Desportiva atacando à direita do seu rádio. Na marca de 10 para 11 minutos, 1 para vai 0 Desportiva. Valim, pé direito, calibrou, levantou, toque. A bola vai sobrando, empurrando. Lá no outro lado chega Gustavo Santos, ela não sai. Ele evita que a bola chegue no escanteio. Pé direito movimentou, levantamento na direção do Rômulo. Rômulo vai chegar, vai dominar. Ajeitou no peito, bola sobra com o Dum. Dum deixou para trás a marcação do Gino Dutra, deixou para trás. O Rômulo ganha a jogada. Na linha que ele vira o gramado para Rael. Rael de peito, alemão tentou. Toque, alemão. Oh, alemão, vai no carrinho pra salvar a pátria do Avaí. Impõe pra Caio César. Caio César domina, faz a finta, ultrapassando em equilíbrio do gramado. Vamos, Caio César. Vamos, Caio César. Caio César dominou, faz o breque, partiu o Capa. Deixou a bola curtinha com o Capa. Capa para, pisa o pé em cima da bola na linha, equilíbrio do campo. Ele tenta passar pra marcação. Caio César abre na ponta. Rômulo se apresenta, bola com Caio César. Condição legal pra ele, não há impedimento. Caio César devolve outra vez com o próprio Capa. Capa dominou nas costas da zaga com Caio César. Domina na ponta esquerda. Capa vai partir. Lá vai o Caio César. Cruzamento pra quem? Pra trás. Para Judson, vai bater pro gol, ajeitou, bateu pro gol, defende o goleiro Felipe, ela desviou na zaga, Eduardo. A bola foi boa, o Caio César chegou na linha de fundo, cruzou para trás, o Judson dominou a bola e na hora do chute se jogou na frente dela o Dum, por isso a bola amorteceu e conseguiu fazer a defesa tranquilo, sem problema nenhum. O goleiro Felipe já repôs a bola em jogo, a Desportiva perde 1-0, precisa do resultado. Dum domina com o Rael, Rael ganhou, deixou para Matson, Matson esqueceu da bola, Gustavo Santos chegou para dominar. Já impulsiona a bola na ponta esquerda com o Rômulo. Rômulo para Caio César para Capa. RF Caminhões, revendedora Bridgeton, Faristão de Pneus na Liga de Transporte. Palhaça Liga 3281-0244. RFCaminhões.com.br. E atenção, galera: relógio e bola. Bola e relógio. Acerte o Brasil na sua vida. Em Cariacica, no Espírito Santo, 8 da noite, mais 33 minutos, horário este brasileiro de verão. Adriano Imóveis, garantia de bem-estar em boas mãos. Adriano Imóveis, ligue 3244-8551. Informa o tempo do futebol brasileiro. Copa do Brasil, primeira fase, Estádio Engenheiro Alencar, Araripe, no Espírito Santo, 13 jogados, etapa complementar de jogo. E aí, tá ligado, tá sabendo? O amado amante vai vencendo com gol de Diego Jardel, Avaí 1, Desportiva Ferroviária 0. Pelo Campeonato Baiano, o Vitória vai vencendo o Flamengo pelo marcador de 3-0. Pela Copa do Brasil, Anápolis e Bragantino vão empatando por 0-0. No Paulista, o Corinthians derrota o Novo Horizontino 1-0. A maior audiência esportiva do Brasil, e mudou a Desportiva Ferroviária. Saiu 18, entrou 19, Eduardo. Saiu Paulo Vitor e entrou 19 e meia Lucas. Não, saiu Madison, né? 18 é o Paulo Vitor. Ah, 18 é o Paulo Vitor? Isso, 15 é o Madison. Tá certo. 18 Paulo Vitor saindo, entrando 19 Lucas. A informação do nosso Eduardo Fernandes. Rômulo tentava chegar na bola, chega a zaga, bola sobra com o Dum. O Dum tá dominando, ajeitando, rolando na frente. É pro Rael, o alemão chega, dá um carrinho. A bola espirra, vai pro alto, Capa de cabeça afasta. Ela sobra do outro lado, quem se apresenta? Ninguém. Bola sobra com o Valim. Valim tá dominando, tentando passar pela marcação. Devolve aqui na ponta pra Lucas, a primeira dele. O camisa 19 domina, olhou pra grande área, calibrou, levantou. Chega a primeira marcação, tira o Betão. Ela sobra com o Caio César. Já na meia direita, o Avaí ataca a esquerda do Sinádio. Diego Jardel partiu na ponta, bola pra ele, marcado, acossado pelo Christian, Diego foi pro chão, pau, pra cima dele, Net é a maior e mais premiada banda larga do Brasil, se você quer uma Net, assina a Net, ligue 4-4-88-44-14-15, vem de novo Avaí, a posse de bola com o Diego Jardel, Jardel tem Gustavo Santos pedindo, lá vem Jardel, pé canhoto, ganhou, entrou na grande área, faz a fila, chega primeiro Valim, corta a jogada, sai jogando para a equipe da Desportiva, empurrando na ponta, chamando aqui a presença do outro lado, quem chega para o lugar é Matson, Matson chega, domina, para, prende a jogada, dois em cima dele, esqueceu da bola, chega, caiu César, intercepta pela marcação, empurra a bola com o Diego Jardel, Jardel na frente para Júnior Dutra, ele, a marcação do Espinho, lá vem o Dutra, ameaça a velocidade, faz o cruzamento, a bola explode no próprio Espinho, sai pela liga lateral, é lance de novo para a equipe do Amado Amante Avaí, fique sempre bem informado com o Central Corujá de Esportes para a casa dos Parabrisas. Vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializadas, televendas 3240-600. Você viu, eletrônico marcando 15 jogados, etapa complementar de jogo. Um para o Avaí, Diego Jardel no primeiro tempo, aos 27, 0 Desportiva. Lance com Gustavo Santos, calibrou, levantou Jardel, Rômulo bateu pro gol. Gol! Avaí! Cruzamento de Gustavo Santos na ponta direita, passou pelo Jardel, Rômulo na marca do pênalti, dominou, frieza, calculista, ele deu um tapa na bola para tirar do goleiro Felipe, dizer que o reinado dele também pode ter uma bandeira em Cariacica no Espírito Santo. Rei Rômulo, Rei Rômulo, você vai fazendo do seu reinado um coração inteiro de gols, vai fazendo do seu reinado uma apoteose de alegria, Rei Rômulo. O relógio da Guarujá marcava na hora do gol. Minutos cravados de luta, etapa complementar de jogo, o Rei Rômulo vai lá, diz pro Felipe, ei, vassalo Felipe, o meu reinado é azul e branco, todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque no Super Futebol Guarujá, 2-2 para o Amado Amante Avaí, 0 Desportiva Ferroviária. Que frieza do Rômulo, Dudu! E um gol que também tem o sobrenome de quem já fez muito e de quem é ídolo da história desse clube, Santos, Santos, não de Marquinhos, mas de Gustavo Santos, foi dele o cruzamento nos pés do Rômulo, e quem teve um dia o reinado jamais vai perder isso, ele dominou, olhou pro goleiro e com muita calma e tranquilidade, um garoto de 23 anos de idade, que parece ter 30 por experiência, colocou no contrapé do goleiro Felipe com muita calma, com muita tranquilidade, sem chance, mais uma vez inapelável para o goleiro Felipe, para ampliar o marcador e dizer, se tivesse o antigo regulamento, nós também não teríamos o jogo de volta, o Avaí vai vencendo em Cariacica, Rômulo é o nome do gol, 2 para o Avaí, 0 para a Desportiva, Edson. É o primeiro do Rômulo, segundo que marca o Leão, segundo que sofre a Desportiva, é o gol 49 da Copa do Brasil. Vem a Desportiva, cruzamento, bola batida direto, foi embora, feio pela linha de fundo, o cruzamento do Brian. Meu amigo, 2-0 e vai mudar, o Avaí está saindo 7, entrando o 15. Saindo o número 7, Caio César, entrando o 15, isso. O Lucas de Sá. Lucas de Sá no lugar do Caio César, era para ter recebido no começo, mas tudo bem. Caio César, número 7, saindo, entrando o 15, Lucas de Sá. Não dá para dizer para o Caio César que não tem chance, né, Eduardo Fernandes? Não dá para dizer para o Caio César que pouco mais. Eu nunca tive chance. Está tendo todas as chances do mundo. E está passando o cavalo. Ele não está aproveitando. Fique sempre informado com o Central Guarujá de Esportes para a casa dos parabrisas. Vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-600. O torcedor do Amado Amante vai estar feliz. 2-0. Vem aí. Por enquanto, a próxima fase da Copa do Brasil. Levantamento vem o RT, o Luverdense. O jogo vai ser na ressacada, é isso, né, Eduardo Fernandes? Exatamente. Se passar, vai ser na ressacada. O Edson, né, já tinha mencionado, né? O jogo será na ressacada, independente se dia for 1º de março, o isso? RT ou contra o Luverdense, dia 1º de março. Baixe o aplicativo da Metropolitana Turismo e programe a sua viagem com agilidade. Metrotur, aplicativo da Metropolitana Turismo. Liga 3248-9000. É lance outra vez com Júlio. Falta. Falta ali do Judson. A arbitragem pegou, marcou. Era um 4 contra 1. Se o Abra não desse essa falta, ia ser um lance perigoso. Favorável à equipe do Amadamante Avaí. Estamos com 19 jogados etapa complementar. É legal, é bacana, né? O Amadamante vai vencendo. Mas é o Brian, da Desportiva, que domina a bola na ponta direita. Empurra a bola na frente, chamando a presença aqui do Valinho. Valinho deixando a bola curtinha com a Buda. Buda dominou. Abriu o Christian. Bola na frente com o Dum. Dum dominando. Empurrando na frente para Márcio. Para Réu. O Profeta. Chutou o quê? Chutou o vento, Eduardo Fernandes. Ele vai fazer gol aos 43 no ano que vem, né? Raio desse jeito vai fazer gol no ano que vem. Público do jogo, 1,228. Só? 1,228 torcedores. Renda, 25 mil. Rapaz, cobraram o cara aí, hein? Uhum. R$25.940 a renda do jogo. 1.228 torcedores. RF Caminhões, revendedora Bridgeton Farison de Pneus, na Liga de Transporte em Palhaço, Liga 3281-0244. RFCaminhões.com.br. Diego Jardel domina na ponta direita, tenta passar para marcação dos dois para cima, ele ganhou, entrou na grande área, bateu pro gol, espalha o goleiro, ela sobra com Diego Jardel, sai com bola e tudo é só tiro de Batista apontando o árbitro. É lance para a Desportiva Ferroviária, que lance do Jardel de novo, Dudu. Diego Jardel obrigou o goleiro Felipe a cair para fazer a defesa. Na sequência ele tentou recuperar a bola, mas a bola por último bateu nele e saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Felipe, que tem pressa. Essa Desportiva perde 2-0. E atenção, galera, relógio, bola, bola e relógio, acerte o Brasil da sua vida. Oito da noite, mais 41 minutos. Horário este brasileiro de verão. Adriano Imóveis, garantia de bem-estar em boas mãos. Adriano Imóveis, ligue 3244-8551. Informa o tempo do futebol brasileiro. Copa do Brasil, Cariacica, Espírito Santo, estádio Engenheiro Alencar, Araripe. 21 minutos gravados, etapa complementar de jogo. E aí, tá ligado, tá sabendo? O amado amante Avaí vai vencendo. 2 para o Avaí, Diego Jardel e Rômulo, 0, Desportiva Ferroviária. Anápolis e Bragantino vão empatando por 0-0, Friburguense 0, Oeste também 0. A maior audiência esportiva do Brasil. Casas d'Água, soluções inteligentes para sua casa. Televendas 3271-3000. Casas d'Água faz, acontece. Israel tentou domínio, chega a capa. Domina a jogada, deixa para trás o jogador da Desportiva. Capa dá um break em cima da bola. Empurra atrás com o Betão. Betão chega, pé direito, movimenta, empurra a bola com o alemão. WhatsApp agora já no 98802-6606. O torcedor do Amada Mantevai tá até querido, está tranquilo, não tá não, Edson Curcio? Tá sim, o Daniel do Ribeirão. Boa noite, galera. O Toshi, que não faz nada, poderia fazer imagens do jogo no Face Live, todos queremos assistir, bom trabalho a todos, legal, tirando aí, né, dando uma gozadinha no Toshi. Boa noite, Adriano do Monte Verde, transmissão show, tá pedindo pra mandar um abraço da família, pra família Matilde, Bito do Caminho Novo, vamos Avaí, vitória na guerra, um abraço a todos, Pereira, legal, Edinho da Colônia Santana, o Caixa, o melhor do Brasil, vamos que vamos, Leão aqui em Benedito Novo, curtindo agora já, Biafra, abraço a todos, os irmãos Bruno e Lucas, é o torcedor ligado, Caixa. Um abraço pra essa galera. Olha a falta danadinha e perigosa pra Desportiva Ferroviária com Valim. Camisa 7, calibrou, levantou, Morris não saiu, toque de cabeça para trás. É pro jogador Rodrigo Lacraia. Lacraia dentro da grande área. Atrás, jogada com o Dum, ele pode bater pro gol, empurrou, condição legal, subiu ali o camisa número 6, o Christian, melhor sair jogando. O Ferdinando faz o toque pra Rômulo, Rômulo ganha, partiu aqui na ponta o Lucas de Sá. Rômulo mesmo assim divide, ganha a jogada, Lucas de Sá abriu, domina a jogada, perdeu o contato com a bola, Lucas chega, ganha outra vez, faz um balãozinho em cima do Lucas de Sá. Para, pisa o pé em cima da bola, atrasa a jogada sem a presença do Valim, na marca de 23 jogados, etapa complementar, 0 para a Desportiva Ferroviária, 2 para o Amada Amante Avaí. Alô Rafinho, teu time tá bonito na frente, vencendo 2-0. Brasil Atacadista, venha conferir a nossa primeira loja em Iguaçu e faça economia todo dia, fácil acesso na marginal da BR-101, é o Rafinha do Ideal, ouvindo a gente, acompanhando o super futebol da sua Rádio Guarujá. Olha outra vez o Valim, camisa 7, empurra a bola, a Desportiva traca a direita do seu rádio, perde 2-0, tá sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, pediu Dum, pede também o Abuda, bola com o Lucas na ponta, é pro Abuda, Abuda dominou, marcado pelo Betão, foi pro fundo, cruzamento, a bola vai sair. E ó, tá dando o quê? Tá dando escanteio, né, Dudu? Escanteio pra equipe da Desportiva Ferroviária. Canto direito de ataque, o Valim vai se deslocando pra fazer a cobrança, toda a jogada de bola parada é ele o responsável. Casas d'Água, soluções inteligentes para sua casa. Televendas 3271-3000. É lance de escanteio, já já Marques. Marques vem na equipe da Desportiva, cobrou rapidamente, deixou na ponta. Quem chega para cruzar o Brian de cabeça, sobe outra vez o Betão tirando. Na sequência, o toque para fora do Christian. Na verdade, era o Madison que subia, colocando a bola pela linha de fundo. É tiro de meta. É o Marques que vem aí, é isso? Marques, camisa número 8, meio atacante daqui a pouco na Desportiva Ferroviária. Caixa, como detalhe, ainda há pouco os torcedores da Desportiva, diga, na arquibancada oposta às cabines de imprensa, estavam gritando. Tô cansado de time amarelão. É, tá, e o torcedor tá bravo. Gustavo Santos não tem nada a ver com isso, domina pra Jardel. Jardel pra Júnior Dutra, Júnior tentou, deu pra Jardel. Chega a primeira zaga da Desportiva, tira de qualquer maneira. Ela sobra aqui do outro lado, o toque do Lucas na frente pra Rael. Rael chega, divide, coloca a bola errado, no pé do Diego Jardel. Jardel tentou, domina, atrasa Jardel. Na ponta, marcado pela Buda, faz o break, empurra a bola pra Gustavo Santos. Gustavo Santos no meio, chamando a presença aqui do Lucas de Sá. Lucas de Sá pra Gustavo Santos, muito forte. Ela sai pela liga lateral, está mudando. Vai entrar o camisa número 8 da Desportiva, mas antes disse que primeiro tem que cobrar o lateral. Cobrou errado, Gustavo Santos agradece, empurra a bola com o Diego Jardel. Jardel para Júnior Dutra, Júnior Dutra para Diego Jardel. Jardel sai da ponta, vem pro meio, pode bater pro gol, arriscou, bateu pro gol, a bola foi embora, foi pela linha do fundo. É só um tiro de meta, está mudando a Desportiva, Eduardo Fernandes. E tá saindo, me parece que vai ser o Valinha, isso aí, vai ser. O árbitro não olha, não. Não, não é só isso, o Rossato ali, ele também tá louco para entregar o jogo, né? Ele tirou o Paulo Vitor, que você tinha elogiado durante o jogo, agora quer tirar o Valim. É, tá feio, né? Olha o Lucas, dominando pra Rael. Rael dominou, deixou pra Matos. Matos faz o toque errado. Agradece o Ferdinando, que também faz uma partida boa, Ferdinando. Ali o cão de guarda junto com o Judson. Judson chega, ganha a jogada, vai empurrar na ponta pra Diego Jardel. Linda bola, boa bola, Jardel chega, ganhou, vai entrar na grande área, pode ser o terceiro gol. Jardel pode fazer o cruzamento, brecou pro baixo. Chega o Christian, coloca a bola pela liga de fundo, escanteio, Dudu. É o cidadão ali da Desportiva, ainda cerrou os punhos, olhou pro Diego Jardel, comemorou, como se tivesse alguma coisa. Escanteio, prova aí, e antes disso, mudança, sai o Valim, entra o número 8, Marques. Marques, camisa número 8, já está no gramado. Tem escanteio favorável, equipe da Amada Mante Havaí, da marca de 25 jogados, etapa complementar de jogo, som da sua Rádio Guarujá, abraçando você também na internet, no canal internacional, no www.radioguarujá.com.br. Depois que a bola parar de rolar, tem bola cruzada para a Super Rosa, prazer em receber você e Ferpro e Floripa, o complexo mais esportivo, mais completo, 3337-2060. Diego Jardel, no escanteio, calibrou, levantou, chega a bola, sobrou com o Lucas de Sá, a bola vai sobrando com o próprio Diego Jardel, não, quem chega primeiro no outro lado, é o próprio Marques, ajeita a jogada para Dum, o camisa 10 empurrou na frente, alemão chega, antecipa, se marcação, alemão, balãozinho e tudo, tá abusado que esse alemão, é isso, hein, Eduardo? Deu um balão, depois fez altos drible, rapaz. É, alemão tá abusado, um balãozinho em cima ali do jogador da Desportiva Ferroviária. Olha o levantamento na frente, a tentativa de jogada com o Lucas. Lucas tá dominando, parando, brincando a jogada, tentou fazer o toque. Dudu, tão pisando aí, Dudu. É lance favorável outra vez ao Capa. Capa pisa o pé em cima da bola, devolve na meia canhota, onde está o seu zagueiro, que é Betão. Betão pra Lucas de Sá, trabalha no seu sistema defensivo. Net é a maior e mais premiada, banda larga do Brasil. Se você quer uma Net, assina a Net, ligue 4.4.8.8.44. É posse de bola pra alemão, troca figurinhas no campo defensivo, Havaí. Tudo isso na marca de 27. Você participa do nosso WhatsApp no 988026602 para o Havaí, 0 para a Desportiva. O Havaí vai se credenciando na segunda fase da Copa do Brasil. Bola com o Rômulo. Rei Rômulo vem para Júnior Dutra, para Rômulo Dutra, não. Nas costas do Rômulo. Ele não consegue parar. A bola passa por ele, sobra outra vez com a Desportiva. Sai jogando aqui na ponta. Quem se apresenta é o Madison, tentativa para Real, que dia pênalti. Pênalti do alemão em cima do Rei. Vai pintar amarelo para ele, Eduardo Fernandes. Rael foi derrubado, alemão. Cartão amarelo para o alemão. Cartão amarelo e é pênalti para a Desportiva na marca de 27 minutos. Tem chance agora de diminuir o placar, a equipe da Desportiva. O Rael foi derrubado. A profecia do Rael não vai se concretizar porque não vai eliminar o Havaí, mas quem sabe possa fazer o gol nesse pênalti. 28, hein? 28 do segundo tempo, tem pênalti a Desportiva com o Rael. Alemão chegou, derrubou o atacante da Desportiva Ferroviária. À direita do seu rádio, Maurício e Rael. Rael, o profeta, e Maurício, o goleiro. Na marca de 28 para 29, etapa complementar de jogo. Vai autorizar o árbitro carioca Alexandre Vargas Tavares. À direita do seu rádio, à direita do seu rádio. Se estivesse na ressacada no gol do placar eletrônico, o Rael correu para a bola, bateu para o gol. Gol! Desportiva! Da Desportiva! Rael, camisa! camisa número 9. Ele bate no canto esquerdo, Maurício pula no canto direito, diminui a contagem em Cariacica. O relógio da Guarujá marcava na hora do gol. Oito minutos cravados, etapa complementar de jogo. Raiol vai lá, dá uma olhada no Maurício, diz: ei, Maurício, todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque. No Super Futebol Guarujá, 1 para a Desportiva Ferroviária, 2 para o Avaí. Ele bateu com o estilo, Eduardo Fernandes. É, cobrou com categoria, deslocando o goleiro Maurício. Bola para um lado, goleiro para o outro, diminuiu o placar do Raiol. É o primeiro do Rael, primeiro da Desportiva, o primeiro que sofre o Leão, é o gol de número 50 da Copa do Brasil. E vem de novo a Desportiva, outra vez com o Rael, olha o cruzamento, levantou, Betão tirou, sobrou fora da grande área, pancada pro gol! Pela linha de fundo, o Marques chegou com um pé canhoto, uma traulitada, uma paulada, e mudou a Desportiva Ferroviária, entrou camisa número 11, Eduardo Fernandes. Já já você informa. Casas d'Água, soluções inteligentes para sua casa. Televendas 3271-3000. Casas d'Água faz e acontece. E atenção, galera. Relógio e bola. Bola e relógio. Acerte o Brasil na sua vida. Oito da noite, mais 50 minutos, horário brasileiro de verão. Adriano Imóveis, garantia de bem-estar em boas mãos. Adriano Imóveis, ligue 3244-8551. Informa o tempo do futebol brasileiro. Cariacica no Espírito Santo, Copa do Brasil, primeira fase. 31 minutos cravados, etapa complementar de jogo. E aí, tá ligado, tá sabendo? O amado amante Avaí vai vencendo. 1 para a Desportiva Ferroviária, 2 para o Avaí. Anápolis e Bragantino, Friburguense e Oeste. O RT e Luverdense, Comercial e Joinville, 0-0. A maior audiência esportiva do Brasil. Tá tudo tequirize, Dudu? Ainda não, né? Dudu não tá tequirize ainda. NET, a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Se você quer uma NET, assina NET, ligue 4488-8844. Lance outra vez para Ramires, da Desportiva. Cresce o time da Desportiva, cresce o time de Cariacica. É lance favorável com Lacraia. Lacraia tem aquele do lado pedindo. Ele demora para fazer o passe. Parou, prendeu, empurrou na frente. A bola muito forte, passa pelo Praia e sai pela liga lateral. É lance favorável aí que não tem pressa. Baixe o aplicativo MetroTour e programe a sua viagem com tranquilidade. Metropolitana Turismo, 27 anos de credibilidade. Ligue 3248-9000. É o som da sua rádio Guarujá. É lance favorável outra vez a equipe da Desportiva. Apresentou ali o Marques, ele tenta o toque, chega Gustavo Santos, dominou, impôs para Judson para Diego Jardel, ultrapassa em equipe de gramado, vai atacar a esquerda do seu rádio, ele domina, foi pro chão, perdeu a volta, é pau nele, a arbitragem tá parando, tá marcando, é lance pra Avaí. O WhatsApp agora já 988026606, Edson Curcio. Olha, tá pedindo para mandar um abraço pro pessoal do grupo Sushi Sem Pá, todos ligados na Guarujá. Olá galera da Guarujá, sempre estou acompanhando os jogos do Avaí. Hoje não poderia ser diferente, só ficamos preocupados com o Leandro Silva, né? E a gente já informou o Eduardo que está tudo ok com ele. Um abraço a Juliane, esposa do Leandro, hein? Tá ligada conosco lá. Telmo do Carianos, né? Domingo o jogo do Avaí vai ser mais cedo, que beleza, hein? É o torcedor ligado, Caixa. Um abraço para essa galera, pessoal do grupo Sushi Sem Par, aquele abraço. Alô, Neide, tá ouvindo a gente, né, Neidinha? Obrigado pelo carinho, pela sua audiência no Super Futebol Guarujá. Aqui, posse de bola com o Fernando Fediga. E também nessa audiência aí, né, a esposa do Leandro, tá ligada conosco aí, ficou até preocupada com a possível contusão dele nesse primeiro tempo. É, vamos saber o que vai acontecer no final do jogo, porque ele disse que não foi nada, mas ele tava mancando, hein? Tava mancando. No final do jogo, o Eduardo vai tentar conversar com o médico da equipe do Avaí. Como é que é o nome da esposa do nosso querido Leandro Silva mesmo, Edson Curcio? É a Juliane. Juliane. Juliane, Juliane, aquele abraço. A Juliane tá ouvindo a gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência no Super Futebol Guarujá. Aqui tem lance de falta para a equipe do Avaí que se apresenta. Diego Jardel na marca de 33 jogadores, etapa complementar de jogo. Tá 1 para a Desportiva Ferroviária, 2 para o Avaí. O Avaí tá passando, hein? O Avaí tá chegando à segunda fase. Diego Jardel, pé canhoto, à esquerda do seu rádio Capricho. Eu quero um balanço para gastar rede balancial, audácia pura. Atitude legal, eu quero de você, menino Jardel. Pé canhoto, calibrou, levantou na segunda etapa para Alemão. Passa altura, ele vai embora, vai saindo pela linha de fundo, é só tiro de meta para o goleiro Felipe, que tem pressa. Venha conhecer Biguaçu, o Brasil Atacadista. Estamos esperando por você. Aqui tem mais economia para a sua casa e mais lucro para o seu negócio. Eu disse Brasil Atacadista. Vai subir o Rael, de cabeça ganha, bola sobra aqui na frente, chega o Ramires, chega também o Fernando, coloca a bola pela linha lateral, é lance favorável à Desportiva Ferroviária, 34. Um gol agora da Desportiva, incendeia isso aqui, meu Deus. É lance favorável, aqui na ponta direita se apresenta o Brian, vai colocar dentro da grande área, chama todo mundo, agrupa todo mundo, ele prefere o toque na frente, para Marques, dominou, pé canhoto, Brian abriu, ele tenta dominar, na segunda foi pro chão, pediu a falta, é falta para a equipe da Desportiva, na ponta direita, falta em cima do Marques, camisa número 8, a falta é perigosíssima, se apresenta o Marques. O próprio Marques, camisa número 8, vai vir na batida. Expectativa criada, bola parada à direita do seu rádio. Pé canhoto, calibrou, levantou na direção do Maurício. Vai lá no alto, já tinha impedimento. É lance favorável, vai ter pressa. Bola com o Diego Jardel. Jardel tem aqui na frente o Lucas de Sá pedindo. Bola com o Lucas de Sá. Rômulo vai partir. Linda bola para Rômulo. Condição legal. É para fazer o terceiro, Rei Rômulo. É para fazer o terceiro, Rei Rômulo. Bateu pro gol. Na trave! Ela bate na trave, sobra outra vez com o Judson, cruzamento na segunda trave, chega a Zé Rômulo, tentativa de jogada, a bola reboteou, chega ali com falta, arbitragem, parou e marcou Eduardo. Grande jogada pro Rômulo, na velocidade, ele desperdiça a oportunidade, chuta na trave direita e o Avaí poderia ter feito o terceiro e matado o jogo. Vem de novo a Desportiva na ponta, já já você me informa o número 11, o número 11 que entrou na equipe da Desportiva, é lance favorável, outra vez a Desportiva, aqui na ponta direita, vai tentar o toque, é pro Rael, bateu pro gol, vai sobrando na cara do gol, não vale, impedimento Eduardo, impedimento marcado do ataque da Desportiva Ferroviária, camisa 11 na Desportiva, João Vitor, atacante no lugar do Madison, sai Madison, entra João Vitor, número 11, João Vitor, camisa de número 11, é lance favorável outra vez, a equipe do Leão se apresenta ali, o Maurício tem o impedimento marcado, é pressão danada, o Rômulo perdeu um gol, meu Deus, ficou cara a crachá, Rômulo. Rei Rômulo, cara a crachá, Rei Rômulo. O súdito, vassalo não pode, vassalo tem que ficar, vassalo tem que sofrer. E quase fez o terceiro gol para a equipe do Leão. É lance favorável, outra vez a Desportiva vem no contragolpe. 36, levantamento na ponta direita, bola aqui com o João Vitor tá dominando, empurrando na ponta com o Braia. A Desportiva ataca a direita do seu rádio, faz o breque, deixou o Rômulo para trás, empurra a bola, curtinha, chamando a Buda na frente para Max, dominou. Deixou com o Du, não pode, enrolou pra Max, pé direito, bateu fraco. Maurício vai lá pra fazer a defesa, Eduardo Fernandes. Conseguiu fazer a defesa. Tranquilo, sem problema nenhum. Maurício vai matando um pouquinho de tempo também. O Avaí vence pelo placar de 2-1 em Cariacica. RF Caminhões, revendedora Bridgestone, Falestone de pneus da Liga de Transporte em Palhoça, Liga 3281-0244. RFCaminhões.com.br. Rômulo tá dominando, ele tenta fazer o toque aqui pra capa devolve com Rômulo. 1-2, trocando figurinhas, 1-2 não tá mais comigo, na ponta pra Júnior Dutra, impedimento. O árbitro parou, marcou, tava impedido, né, Dudu? Pelo canto esquerdo de ataque, Júnior Dutra tava recebendo a bola, impedimento marcado do ataque havaiano, informando RF Caminhões. Levantamento é para Rael. Rael tentou passar pela marcação do Betão. Chega o Lucas de Sá. Empurra com o Rômulo. Rômulo para Júnior Dutra. Em velocidade. Ganhou. Passada as largas. Lá vem o Dutra. Falta. E tem que pintar cartão amarelo para o Abuda. Camisa número 5, Eduardo Fernandes. É o Abuda que matou o contra-ataque e recebe cartão amarelo. Abuda recebeu cartão amarelo pela falta cometida em cima do jogador do Avaí no contra-golpe que seria realizado do canto esquerdo de ataque. É falta perigosa, Lucas de Sá vem na batida, depois que a bola parada e rolar, tem o bola cruzada para a Super Rosa, prazer em ser você, Ferpli Floripa, o complexo esportivo mais completo, ligue 3337-2060, é falta com o Lucas de Sá, vai todo mundo se agrupando dentro da grande área, tá o Ferdinando perto dele, Capa abriu na ponta, bola com Capa, em velocidade, olha o cruzamento, Capa dominou, entrou na área, pênalti, ele não deu, ele não deu a penalidade, uma penalidade claríssima, Eduardo! Canto esquerdo de ataque, o Capa até nem reclamou tanto, mas por conta do resultado, mas pra mim também foi penalidade a favor do Avaí no canto esquerdo de ataque. Claudinei Oliveira gesticula com o árbitro, abre os braços num pênalti escandaloso, uma traulitada do lateral em cima do Capa, e o árbitro diz que não houve absolutamente nada. Fique sempre bem informado com o Central Guarujá de Esportes, para casa dos parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus, com mão de obra especializada, televendas, 3240-600. João Lucas está dominando, tentando passar pela marcação, ele para, ele prende a jogada, dominou, dois em cima dele, bola com o Rômulo, faz toque errado, Rômulo, na sequência. cobrança, a falta marcada, leva a falta aqui, aqui para a área esportiva, a falta foi do Abuda, o Jutra e o Abuda, trocando farpas, é lance com Marques, ele para, chama todo mundo para dentro da grande área, 38 é o segundo tempo, 1 para a Desportiva Ferroviária, 2 para o Avaí. O Avaí pode até empatar o jogo, que passa para a segunda fase. Vem na cobrança, se apresenta o Espinho, se apresenta o Marques também. Jogadores se agrupando na entrada da grande área. Brian tá abrindo aqui na ponta direita. Marques, pé canhoto, ajeitou, calibrou, levantou mal demais. A zaga chega para tirar a bola só no próprio peito do Marques. Empurra na ponta com o jogador Christian. Christian tem dois em cima dele, ganha a jogada. Ganhou, foi pro fundo. Primeiro, Judson. Corta, coloca a bola pela liga lateral. E lance favorável à Desportiva que tem pressa. Pressa exagerada. Net é a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Se você quer uma net, agira a net. Ligue 4.488.44. Colocou na grande área, sobe aqui o Christian. Nós sobrando com Gustavo Santos, sobrou na frente ainda com o Judson, dá um bico na bola, tira, ela sai pela linha lateral, não sai, o Júnior Dutra correu, ganhou, são 3 contra 3, lá vem Júnior Dutra, Rômulo abriu na ponta direita, pode ser um bom lance, Júnior Dutra ganha, em velocidade, pé direito, bateu pro gol, a bola explode em cima do zagueiro, sai, escanteio, está apontando o árbitro, é lance favorável outra vez a equipe do Avaí. Este é o Super Futebol Agora, já daqui a pouco, direto do Acre, você acompanha Rio Branco e Figueirense, o relato é de Sérgio Murilo com um categórico José Henrique Coulterman. MetroTour é o aplicativo da Metropolitana Turismo. Programe a sua viagem com agilidade. MetroTour, o aplicativo da Metropolitana Turismo. Escanteio. Se apresenta Diego Jardel. 39 para 40, Jardel vai ser autorizado, dentro da grande área alemão também o Júnior Dutra, Jardel, pé canhoto, calibrou, levantou, sobe a zaga para tirar, a bola reboteada sobra com o Rael, Rael ajeita, coloca no chão, coloca no gramado, pede a falta, arbitragem, pare, marca a falta, foi do Lucas de Sá, 1 para a Desportiva, 2 para o Avaí, o Avaí vai passando a próxima fase da Copa do Brasil, espera o RT e Luverdense na próxima fase, o jogo dia 1º de março, você vai acompanhar no som 1420, MetroTour, aplicativo da Metropolitana Turismo, programe a sua viagem com agilidade, MetroTour, aplicativo da Metropolitana Turismo, trabalha a jogada o Rodrigo Lacraia, Lacraia para Marques, Marques vai devolver no outro lado, o toque curtinho, chamando a presença aqui do jogador que é Espinho, o zagueiro chega, domina, devolve para Christian, Christian tá marcado, acossado, Marques se apresenta, vai dominar na meia esquerda, ele dominou, empurrou na frente na direção ali do João Lucas vai chegar inteiro na bola, saiu, saiu com bola maravilhoso, a equipe do Avaí vem na cobrança, no outro lado quem chega aqui é o Gustavo Santos, o toque errado chega o Abuda, dá um bico na bola, a bola reboteia, sobra com Du e Gustavo Santos, melhor para Gustavo Santos, sai jogando de forma legal, bola com o Lucas de Zá na frente com o Júnior Dutra dominou um balãozinho, tentou passar pelo Christian fecha a porta, sai jogando o WhatsApp agora já 988-026606, Edson Curcio. Torcedor ligado conosco, Lucas de Curitiba, curtindo agora já, torcendo pelo Leão. De longe, um grande abraço a todos. Alan de Palhoça. Agora com essa nova gestão, a FCF, não seria interessante que a Associação de Clubes sugira que a Associação possa sugerir os campeonatos no Estado, ficando o FCF restrito a situações burocráticas, apenas 3 divisões, com a maioria dos clubes, com o Pires na mão. Um abraço a todos. É o Alan de Palhoça, quem tá ligado também conosco, vamos, vamos Leão, o Zé da Oliva Temperos, é o torcedor ligado, Caixa? Um abraço pra essa galera, obrigado pelo carinho, torcedor, 42, aqui vem outra vez a Desportiva Ferroviária, o lance atrás com o Marques, o camisa 8 está dominando, 1 pra Desportiva, 2 pra Avaí, levantamento na frente pra Lucas, ele o capa vai ser Maurício primeiro, pra praticar a defesa, e atenção galera, relógio de bola, bola e relógio, acerte o Brasil na sua vida. Nove da noite, mais 3 minutos, horário brasileiro de verão do Espírito Santo. Adriano Imóveis, garantia de bem-estar em boas mãos. Adriano Imóveis, ligue 3244-8551. Informa o tempo do futebol brasileiro. Copa do Brasil, primeira fase, Estádio Engenheiro Alencar, Araripe, em Cariacica. Alcançamos 42,5 gravados, etapa complementar de jogo. E aí, tá ligado, tá sabendo? O amado amante Avaí vai vencendo. 1 para a Desportiva Ferroviário. 2 para o Avaí. Copa do Brasil, Anápolis e Bragantino tá 0-0, Friburguense Oeste 0-0, RT e Luverdense 0-0, Comercial 0, Joinville 0. A maior audiência esportiva do Brasil. Tá saindo o Rômulo aí, Eduardo Fernandes, é isso? Tá saindo o Rômulo e entrando o número 13, Maurício Tomasi, zagueiro Maurício Tomasi na vaga do Rômulo. Muito bem, tá saindo o Rômulo, entrando o Maurício Tomasi. O camisa de número 13, Maurício Tomasi. Este é o som da sua Rádio Guarujá. Abraçando esta galera que está conosco, dos 1.420 aqui, Judson recupera uma bola, prova no meio do campo, divide com Júnior Dutra. Devolve com o próprio Judson. O Judson na ponta para Lucas de Sá. Já se apresenta o capa na ponta, canhoto, vem ataca a esquerda do seu rádio, vence por 2-1. Vai passar a próxima fase, pega o RT, o Luverdense. Bola com o Lucas de Sá, domina, atrasa com o Judson. Judson tem dois em cima dele, prefere atrair da marcação e empurra a bola com o Ferdinando. Ferdinando para Maurício. O zagueiro devolve com o outro Maurício. Esse é o zagueiro. O Maurício Tomasi, o zagueiro com o goleiro Maurício, empurrando na frente com o alemão. Alemão tem Gustavo pedindo, tem também Judson, toque errado, chega Marques, recupera a bola outra vez para a equipe da Desportiva, Sérgio jogando a meia canhota por baixo, chega o Judson, arbitragem marcou falta. Tá certo, o Judson cometeu a falta, 44, Brasil Atacadista. Venha conhecer a nossa primeira loja em Biguaçu e faça economia todo dia, fácil acesso na marginal da BR-101. Marques vai colocar a bola dentro da grande área, 44 para 45, um para a Desportiva Ferroviária que ataca a esquerda do seu rádio, 2 para o Avaí. O Avaí tá bonito na Copa do Brasil, olha o Marques com o pé canhoto, calibrou, levantou na entrada da grande área, sobe a zaga tirando a batida pro gol, Maurício no centro faz a defesa, Dudu. Viu fazer o arremate de fora da área o Dum, aí o Maurício conseguiu ficar com a bola no meio do gol, fez a defesa tranquilo, sem dar rebote, mas vai vencer 2-1. Este é um super futebol agora já para casas d'água. Soluções inteligentes para sua casa, televendas, 3271-3000. Domina Júnior Dutra na ponta direita. Incansável Júnior Dutra, devolve com Gustavo Santos. Gustavo Santos atrai a sua marcação, empurra a bola aqui no meio, onde está o zagueiro Betão. 45 eletrônico, marco, tem 5 de acréscimo, hein? Vamos a 50 minutos, vamos a 50 minutos. Maurício Tomasi, o zagueiro, empurra a bola em cima do Lucas. Ela sai pela liga marginal do gramado, não tem pressa. A equipe do Avaí, é lance lateral, capa se apresenta também ali do outro lado, chama a presença aqui do Maurício. Maurício vai fazer a cobrança do lateral para Lucas de Sá. Bola sobra com o Brian. Brian domina, dois em cima dele, marcado pelo capa. Empurrou, devolveu atrás, chamando a presença de Rodrigo Lacraia, o zagueiro central do Rossato, domina a jogada. Ele tenta passar pela marcação, devolve a bola no meio com a bunda, na linha equilíbrio do campo, com o pé canto, movimentou. Maurício Tomás de cabeça afasta. Ela sobra com o lateral do Brian, atacando a direita do seu lado. Levantamento na direção ali do Rael. Sobe a zaga, tira de qualquer maneira. A bola sobra com o capa, no consegue o domínio. Melhor pro Marques, que sai jogando pra Desportiva Ferroviária. RF Caminhões, revendedora Bridgeton Falisson de Pneus na Liga de Transporte em Palhoça, Liga 3281-0244. rfcaminhões.com.br. Marques arrisca, bate mal demais e leva uma sonora vaia e faz mais de 200 torcedores levantar para ir embora, Eduardo Fernandes. É, alguns jogadores, alguns torcedores já começam a sair e irem para casa até por conta de toda a insegurança e pela falta de ônibus depois das 10h30, né? Pacotes turísticos nacionais ou internacionais, procure a Metropolitana Turismo. São 27 anos de credibilidade. Metropolitana Turismo, ligue 3248-9000 ou baixe o aplicativo MetroTour em seu celular. Vai dar um chutaço. Ela vai sobrando aqui na frente com o Rael. Colocou no chão, colocou no gramado, marcado, acossado, tem dificuldade, perdeu contato com a bola, mesmo assim consegue fazer toque para Du para Marcos. Olha o gol. A ponta para Christian. Tem gol aonde, Edson Curcio? Tem gol lá em Patos de Minas e é gol do Luverdense. Luverdense 1-0. Informando, Casa dos Parabrisas, vidro para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Vai dando Luverdense na vida do Avaí por enquanto. É lance com o zagueiro Maurício Tomás aqui na ponta esquerda. Ele abre, ele joga de lateral e o capa agora fica lá no lado esquerdo, como se for um ponteiro. Lance com o Lucas de Sá na frente. Errou o Judson. Olha o contra-golpe na frente. A tentativa de jogada com o João Lucas. Ganhou na primeira, ganhou na segunda. Deixou para trás o Judson na ponta. Vai pintar o cruzamento. Ele atrasa a jogada, atrasa a passada. Chama a presença aqui do Abu, da bola com a bola do camisa 5, dominou, 47, vamos a 50, levantamento é para João Lucas, passa por ele, chega na direção do Braia, no bico da grande área, olha o cruzamento, pé direito, calibrou, levantou, Betão, inteligente, cabeça afasta a jogada, empurra a bola com o Júnior Dutra de coquinha para capa, linda bola, boa bola, vem o capa, é agora capa, para fazer o terceiro capa, em alta velocidade, Jardel bateu pro capa, não, ele tentou por cobertura e o Jardel abre os braços desesperado, Eduardo Fernandes. Velocidade é difícil ganhar do capa. Ele pelo canto esquerdo conseguiu sair da marcação de dois jogadores e na hora da finalização aí ele pecou, talvez por estar cansado demais, tentou um toque por cima do goleiro Felipe, não teve sucesso, a bola foi para fora, tiro de meta já cobrado. 48, que pecado de bola. A jogada foi linda, mas a conclusão do Capa foi horrorosa. É lance para Gustavo Santos, deixando para Diego Jardel. Jardel empurra a jogada aqui na ponta direita, devolve outra vez, dois em cima dele, tentou passar, perdeu o contato com a bola, vem o Desportivo Ferroviário, empurra a bola na frente com a Buda, chega Judson, rolando na frente, empurrando para Judson. Judson dominou, faz o toque na ponta, é pro Maurício Tomasi, aventurando-se no campo ofensivo. Jardel tá aberto no outro lado, e Maurício, cruzamento torto nas mãos do goleiro Felipe. Pacotes turísticos nacionais ou internacionais, procure a Metropolitana Turismo, são 27 anos de credibilidade. Metropolitana Turismo, ligue 32489000, baixe o aplicativo Metro Tour em seu celular. Um para a Desportiva Ferroviária, 2 para o Avaí, 48 para 49. Vamos a 50 minutos, a bola com Dum, Dum empurrando com Marques, o camisa 8 domina a bola na meia direita, a Desportiva atacando a direita do seu lado, empurra a bola com o lateral 8, que é Brian, Brian empurrando a bola com o camisa número 18, apresenta o Lucas, Lucas está ganhando, levando pro fundo, olha o cruzamento, a bola batida, reboteou, sobrou com o Maris Tomás, deixou outra vez com o Lucas, caiu, foi pro chão, arbitragem tá dando lance legal e pegou falta. Pegou falta do zagueiro do Avaí em cima do atacante da Desportiva, é isso, Dudu? Ele pegou a falta do Maurício Tomasi para cima do camisa 19, o Lucas, que entrou no segundo tempo, assim como o Maurício Tomasi. Foi na frente do assistente, o assistente não viu levantar a bandeira, o árbitro chamou responsabilidade e marcou a falta, não foi absolutamente nada. Os dois caíram junto na bola. É, nada. O número 8, o Marques, foi pra cobrança. NET, a maior e mais premiada banda larga do Brasil, se você quer uma NET, assina a NET, ligue 4488-44. Marques com o pé esquerdo, à direita do seu rádio, é lance perigoso, vai todo mundo fechando pra casinha, todo mundo fechando a tramela, lá vem Marques, bateu direto pro gol, subiu a zaga, sobrou com Dum, a pancada demorou, Dum, a bola passou por ele, sobra com o Diego Jardel, pra tentar puxar o contra-golpe, chega o Abuda, domina, atrasa a jogada com o seu goleiro, o árbitro já dá uma olhada no seu cronômetro, 49-55, levantamento pra quem? Pra ninguém, a bola passa por todo mundo, vai embora, ele vai pedir a bola. Ele vai pedir a bola, vai terminar o jogo no Engenheiro Alencar Araripe. O amado amante Avaí vai para a segunda fase da Copa do Brasil. Pode fazer festa, torcedor. Pode fazer festa porque o dia 1º de março Avaí vai para a segunda fase. Olhou para o cronômetro, Alexandre Vargas Tavares do Rio de Janeiro. 50 minutos cravados. Etapa complementar, um Desportiva Ferroviária, 2 para Avaí. Gols de Diego Jardel e Rômulo. Descontou o Rael. Aqui vem o Capa dominando, empurrando na frente para Lucas de Sá. Pode arriscar, bateu pro gol, para fora. Bate para fora, o árbitro olhou pro seu cronômetro. 51, seu Alexandre Vargas Tavares. É jogo, hein? 51 é terminar o jogo e pra casa voltar, porque em vitória deu vitória do Avaí. Em vitória deu vitória do Avaí. Fim de papo em Cariacica. O amado amante Avaí mantém aquilo que lhe faz mais feliz, que são as vitórias, que são os jogos importantes, e esse é mais do que nunca importante. Uma vitória legal, uma vitória bacana. Um Desportiva Ferroviária, gol de Israel, 2 para o Avaí, Diego Jardel e Rei Rômulo. Eduardo Fernandes, a segunda fase tem destino na Ressacada, Dudu. Tem destino, sim. Vamos ouvir o Ferdinando. Ferdinando, você que já passou por outras Copas do Brasil pelo Avaí, começando mais uma com o pé direito, né? Verdade, cara. Esse era o nosso intuito, cara. A gente sabia que ia ser um jogo difícil aqui. Uma equipe que eles não vinham jogando muito, tava mais treinando, acho que fizeram um jogo esse ano. E é a nossa força, cara. Nossa força é isso aí. A gente, tanto dentro de casa como fora, a gente vai pra ganhar. E a gente fica certinho pra não tomar gol. Então é isso. A equipe tá de parabéns. E descansar agora, quarta-feira tem mais. Obrigado. Tá aí o Ferdinando, volante do Avaí deixando o gramado. Vamos ouvir aqui o Betão sobre essa vitória fora de casa. Não, nós estávamos pedindo a camisa. Estávamos pedindo a camisa ali. Infelizmente a gente não pode dar, que por causa que tá ouvindo a troca de patrocinador agora. Mas é só a camisa mesmo. Ô Betão, são 5 jogos de invencibilidade já, né? Tirando aquele jogo da Copa da Primeira Liga que interrompe uma sequência boa, mas são 4 do catarinense mais essa partida. Que importância tem isso para a confiança dos jogadores? É bom vencer, sempre bom. Classificar também é muito bom. Mas nós temos que ser conscientes da partida que fizemos. Foi muito abaixo, temos que melhorar. Mas é como eu falei, é Copa do Brasil. Muitas vezes não importa a qualidade da partida, mas sim a classificação. Obrigado. Tá aí o capitão Betão. Gustavo, a gente até